Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações marciais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 216º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta a criança, Jorge, que tá aqui. Olha as crianças, filha da puta. É sempre assim. Uhul. E neste episódio 216, eu e mais três membros do meu templo Shaolin viemos para falar a respeito de filmes galhofa de Kung Fu. Pauta essa que foi sugerida pelo queridíssimo Luciano Dias naquela live já antiga de Voltamos, Porra. Oh, yeah. Vai estar o link nos links relacionados para vocês lembrarem como é que foi isso. Grande abraço então, tá, para Luciano Dias, nosso amante napolitano. É isso aí, porque ele é tricolor. Na ele pele. É tricolor, na pele. Nossa. Outro dia eu passei no mercado, tinha aqueles palitinhos recheados look, e eu vi um de napolitano, bati foto, mandei pra ele, olha, estão vendendo piroquinhas do Luciano. Nossa! Ok. Seu... Ele moldurou. Como eu falei antes, informação desnecessária. Tá bom. E para falar desses maravilhosos, mas não muito, filmes de Kung Fu, eu trouxe aqui o meu mestre samurai de toda a vida e a voz mais bonita da podosfera nacional, que é o senhor pensador Kung Fuck You. Fala, filho. Cara, me senti muito representado por aquele gordinho que come ovo cru das bolas dos outros. Esse era o Jota. Ah, é o irmão peso leve, só que não. Peso leve. Não, eu seria o cabeça de ferro, porque eu tenho um crânio avantajado, então. Não, isso aí, muito bem. E já que falamos nele, estamos aqui também com o Shaolin do Sertão Sertanejo de Maranguape, o senhor J. Santos Fala e das Unhas. Nós somos crianças. Essa parte do nós somos crianças pega qualquer um. Eu ri pra caralho nessa hora. É, tá bom. E esse que riu pra caralho é o filho da mulher que eu amo muito, que é o senhor Mestre Falcon. Fala, Jorginho. É, senhores, eu fui pego de surpresa, inclusive eu tenho uma curiosidade sobre um dos filmes a trazer pra vocês mais tarde. Ui, menino curioso esse, viu? Tá bom. Então tá, voltamos daqui a pouquinho com esses maravilhosos, só que não filmes de Kung Fu, depois do recadinho. Olha lá. Senhores, senhoritas, ouvinte do Paranerdia, aqui é Jorge, seu editor. Vamos para mais uma leva de recados, beleza? Informando que por enquanto que o site novo não fica pronto, vocês vão achar o feed do Paranerdia no endereço que está no post: https://archive.org/download/feed-paranerdia-tudo-junto/feed.xml. Essa revisão tá em andamento, então esperem que logo mais vai ter notícias, beleza? Você que quer fazer igual ao nosso querido Elias Passos Tenório, mandar um e-mail pra gente, O e-mail tá de boa. É só mandar para paranerd@paranerdia.com.br. Assim, o Paranerd já tem uma conta no Twitter, porque X é meu ovo. É só dar um pulo em twitter.com/paranerdia. O Blue Sky do Paranerdia. Basta você ir pro @paranerdia.com.br dentro da rede ou bluesky.app/profile/paranerdia.com.br. Então, também temos o Facebook, facebook.com/paranerdia. LinkedIn, linkedin.com/in/paranerdia. Uma novidade, o endereço do DeviantArt do Nerdmaster mudou para ser o DeviantArt do Paranerdia. Então, basta você dar um pulo em paranerdia.deviantart.com. Também tem o canal do YouTube, youtube.com/@paranerdia. Veja só que coisa. Lembrando que o Paranerdia no Spotify também já está atualizado, então vá no Spotify, procure o Paranerdia que tá, ó, sensacional. E outra coisa, você quer dar um pulo lá no grupo dos ouvintes do Paranerdia, que é o Hub Multicultural do Paranerdia, veja só que coisa da hora, basta dar um pulo em t.me/paranerdia. Agora você que quer se tornar um mecenas, ajudar o Nerdmaster e o Paranerdia a ir mais alto, basta dar a sua contribuição monetária. No PicPay, temos o picpay.me/paranerdia. Temos o apoia-se, o apoia.se/paranerdia. E a chave Pix, que é o e-mail, paranerdia@paranerdia.com.br, onde você pode dar a quantia que você quiser. Beleza? De resto, fiquem aí com o episódio que tá, ó, sensacional. De volta! Então tá, filmes galhofa de Kung Fu. Pensador tá aqui, Sir, pra não me deixar mentir sozinho, que o que mais tem na história do cinema mundial é filme de Kung Fu, falcatrua ou galhofa, piadista, safado. Confere. Pô, conferérrimo. Nossa, é, dependendo da idade da gente, principalmente a galera que cresceu aí no mundo pré-internet, era o que tinha, assim, cara. Na verdade, era metade filme de Kung Fu e metade filme pornô pra gente ficar no Kung Fu punheta, Kung Fu punheta, Kung Fu punheta. Não necessariamente nessa mesma Não ordem. Não necessariamente nessa mesma ordem, exato. E muito então, bem-vinda à live, Laurita, lá do canal Depois dos 30, lá da Twitch. Que bom, bem-vinda, minha flor. Então tá, o negócio é o seguinte, e novamente o Pensador está aqui para não me deixar sozinho, que apesar de dois dos filmes que a gente vai falar hoje são produções americanas sacaneando filmes chineses, até os próprios chineses sacaneiam seus próprios filmes, confere? Confere. Aliás, eu acho que, de certa forma, os chineses sacaneiam melhor. É que o estilo do humor chinês, ele difere um pouco do estadunidense e do nosso também, mas é uma beleza, cara. Eu adoro a zoeira. Aqueles filmes, tá ligado aqueles filmes de vampiro chinês que não anda, dá pulinho pra frente, que não anda. É o chinês pula-pula, zumbi pula-pula. Muito bom. Eu amo zumbi pula-pula, cara. Puta que pariu, como eu adoro o filme de zumbi. Da hora. Aí o que acontece? A diferença, querido pensador, não sei se o senhor concorda comigo, é que enquanto o americano parodeia ofendendo, o chinês, no caso, ele parodeia homenageando, né? Sim. É assim, o estadunidense, ele, pela falta de ser daquela cultura, ele pode, no máximo, parodiar os clichês do que acontece, assim. Acaba sempre ficando meio que um subproduto, assim. Eles, no máximo, conseguem parodiar o que eles veem os filmes de Kung Fu como se fossem nos Estados Unidos. Mas o... É tipo Tex-Mex. É, exato. É tipo comida mexicana que não é mexicana. É, exatamente isso. E comida chinesa que não é chinesa. Mas é verdade, a maior parte do que eles conseguem fazer é parodiar uma versão já meio distorcida de como eles enxergam os filmes de Kung Fu. Então eu acho que fica sendo uma paródia de uma paródia, um lance meio Inception, assim. Muito bem. Então, pensinho, meu foficho, minha voz de veludo, coisa mais linda, tutitio. Puxe, por favor, a primeira galhofagem kung-fuística que você quer falar aqui. Vamos lá, então. Começando com Kung Fu Futebol Clube, ou Shaolin Soccer, de 2001. Lançado dia 12 de julho. Escrito, produzido, dirigido, atuado e servido cafezinho por Stephen Chow. Mas... mais um Kan Xiong Tsang, e eu peço desculpa a todos os chineses aí por a minha péssima pronúncia de mandarim. Filmaço, meu favorito dos quatro, assim, de longe, assim. Ele conta a história de Sing, um cara que ele tem na mente dele que tudo na vida pode ser resolvido pelo Kung Fu, assim, da unha encravada ao Alzheimer, diabetes, devendo dinheiro no Serasa, tudo se resolve no Kung Fu, o que é meio estranho. Porque ele é um fudido quando começa o filme. Ele é um pobre do caralho que não consegue nem ter um tênis decente, mas ele não usou Kung Fu pra resolver isso. Então é quase tudo que o Kung Fu resolve. Mas depois de tentar várias e várias coisas, inclusive fazer uma dupla sertaneja chinesa usando Kung Fu, que não deu muito certo, ele acaba sendo recrutado por um técnico que já foi um jogador de talento, mas havia sido traído por um time do mal, e sim, o nome do time é Time do Mal, marque bem. Ronaldo. Na tradução, na dublagem em português, eles colocaram como Time Nefasto. Time Nefasto. Sim. Ah, não, melhora muito. Melhora muito. Quem usa dicionário hoje em dia? Então ele junta um time com seus irmãos, que todos também são adeptos do Kung Fu como ele, e resolve montar um time de jogadores de futebol, de Kung Fu futebol, para ganhar uma Copa, que é o sonho do técnico aleijadinho lá, o técnico que anda igual um ponto e vírgula. Aleijadinho. Mas ele é aleijadinho. Lembrando que cada um dos irmãos tem uma especialidade diferente de Kung Fu. E lembrando que essa história de irmãos, eles não são da mesma família, não. É que eles são tudo monge Shaolin. Do mesmo mestre. Irmão no sentido religioso, não é irmão no sentido família, não. Então, vem do japonês Anideshi, que é basicamente o cara que é irmão embaixo do mesmo mestre. Anideshi. Ui. Não deixe pra lá isso. Anideshi em paz e siga. Porra. Então tá, o negócio é o seguinte... quando se fala desse filme, Shaolin Soccer, cara, o nome já tava perfeito. Aí os caras inventam pra botar Kung Fu Futebol Clube. Puta, mas que traduçãozinha fela da puta. Podia ter sido Kung Futebol. Kung Futebol. Kung Futebol ia ser perfeito, né? Mas fazer o quê? O povo, as velhinhas não estavam muito inspiradas. Lembrando que é um filme que foi lançado no começo dos anos 2000, então ainda carregava o estigma dos nomes ruins dos anos 90. Sim, eu tô falando das velhinhas, né? Que faz a tradução. Exato, ora bolas. E, cara, uma coisa que o Steve Chow tem, o pensador tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. Cara, o que ele traz nos filmes só da corriola parece o Adam Sandler dos filmes de Kung Fu, cara. Pô, pode crer. Os mesmos personagens que estão nesse filme vão estar no próximo, que a gente vai falar daqui a pouco, porque por acaso também é do Steve Chow, cara. E nada tem o contra. O seu Steve Chow é um dos comediantes de Kung Fu mais perfeitos que eu já vi, você não concorda? Sim, muito bom. Não, maravilhoso. E além disso, a galera deve ter sindicato, né? Então fica mais barato, você contrata por temporada. Vamos fazer dois filmes? Aí vai a mesma galera fazer os dois, entendeu? Ah, ô Nerdmaster, só uma coisa. Sim. Enquanto eu tava fazendo a divulgação deste episódio agora em live aqui no YouTube, uma das pessoas que reagiu ao link pediu que a gente fizesse o Grande Dragão Branco. Tá, pode ser, mas como ele não é galhofa, não vai entrar nessa conversa. Como assim não entra é galhofa? Nessa conversa. Não, ele não é. Não, ele não é galhofa. Ele ficou galhofa, mas ele não foi feito como galhofa. É, cara, mas a gente tem no final. A gente tem Jean-Claude Van Damme fazendo cosplay de Rei Charles, cara. Como isso não é galhofa, bicho? A gente tem o Jean-Claude Van Damme dando o golpe do Johnny Cage, cara. E, aliás, esse é o golpe do Johnny Cage original. Sim, ele era o Johnny Cage original, se ele soubesse falar inglês pra ter o nome Cage e não ser o Johnny Cage. Tá bom. Então, vamos lá. Mas voltando ao Shaolin certo. Soccer, vamos ao elenco. No papel de Sing Perna de Aço, que é o tal adepto do Kung Fu, que queria usar o Kung Fu no futebol, estamos, obviamente, com o Steve Chow, porque, afinal de contas, ele é quem escreveu, dirigiu, produziu, lavou os pratos e enxugou o chão. Trocou. Então ele tem que ser o protagonista dessa caralha, né? Trocou a vela do filtro de barro, ele fez tudo no filme. Ele fez tudo. E no Brasil, quem fez a voz dele foi o maravilhoso Cláudio Pato Donald Galvão. Maravilhoso. Exato. Ah, jura? Jura? Não, sabia não, juro. Ah, mas não tá, bom, mas não tá na pauta, eu tô olhando pra ela aqui. O filho da puta do Nerd Massa me cobra que eu não tinha aberto a pauta. Mas essa ele deixa passar, né? Não, eu vou fingir. Eu vou fingir. Ó, finge que ele tava se interpretando. Ah, sim, claro. Viado. É que o. Não, peraí, eu não peraí. Sabia que esse cara fazia vamos voltar pra... atrás, então. O erro foi meu. Cáspite! Não, eu não, também não o sabia. Que ele não sabe... O que ele não sabia é que o Cláudio Galvão era o Pato Donald. Ah, tá. Então... Vagabundo. Tá. E no papel do Fung, o Perna de Ouro, que é também conhecido como Técnico Aleijadinho. Temos o... Ai, caralho. Não é o Fung. O técnico é o Hung. Tachi. O Fung é o Perna de Ouro. É o outro irmão. O Hung, que é o técnico do time. Não, filho. O Perna de Ouro é o que ficou aleijadinho e se tornou o técnico do time Shaolin. O Hung é o técnico do time Nefasto. Ah, tá. Sim, sim, sim. Eu vou agora eu, agora sou eu que vou ter que falar pra ele. Não tá vendo isso na pauta? Thomas, eu sou drogado. Ah, então tá, tomou posso de volta. Eu fui alfabetizado em Esperanto. Tá bom, obrigado. Tá bom, então, né? Então vai tomar. Vai lá tomar no cu. Tá bom, né? Então tá, o Fung, que é o Perna de Ouro, também conhecido como Técnico Aleijadinho. Ele foi feito por puta que pariu. Cara, é NG o nome do cara. Eu tomara que eu esteja pronunciando direito. Nimantat. Pra mim tá certo. Acho que é isso aí. Pra mim tá certo. É, e se não for, foda-se. Lá na China. E aqui foi o seu maravilhoso Luiz Carlos Percy Vulgo Toguro. Sim. Vulgo V de vingança. Também. É, mas não esqueça, esse técnico só vem na maciota. Não, porra, aê, garoto, é só na maciota, com certeza. Tá. E no papel da guria, que sempre tem que ter uma guria par romântico neste caralho dessas filmes da porra do Steve Chow. Sim. A Mui é a dona Vicky Zhao, lá na China, que foi dublada maravilhosamente pela dona Silvia Salusti. Aqui no Brasil. Vulgo Piu Piu. E eu. Piu Piu. E eu reforço, quero todos vocês lá no Animesphere. Yeah! Tá bom. Justo. Eu vou. Já que você tá chamando. Não? Não tive nem reação, puta que pariu. É, mas o próximo já esteve aqui no Paranerdia. Mauro Ramos? É, Mauro Ramos já teve. Mas o Mauro Ramos tava fazendo o papel de quem, Jorge? O Cabeça de Ferro, o primeiro irmão, que melhor, lá na China é melhor se chama todos. O Yafeng Wong. E aqui no Brasil foi o? Mauro Ramos. Mauro Pumba Ramos. Exato. Né? Mauro Jinbei Ramos. Exato. E por aí vai, tem vários outros. E inclusive com link para a entrevista dele no Paranerdia, que na presente data dessa porra já foi lançado. Né? Olha aí. É o 16, o do Mauro Ramos, acho que foi o, sei lá, o 12. Aí, e no papel do Peso Leve, também conhecido como o Irmão Mais Novo. E também conhecido como Jota Santos. Também conhecido como Jota Santos, né? Tem o Lan Xingchung, que esse é o pau pra toda a obra do Steve Chow, tá? Ele é literalmente o braço direito do Steve Chow. E o esquerdo também, tá? E a boca também. Também sim. Conhecido principalmente como... Principalmente a boca, né? Também conhecido como o Bolo Yang, que deu errado. Né? Com ênfase na parte do bolo. Na verdade, bola Yang. Né? Bola Yang. Yang, né? E quem fez ele aqui no Brasil? Quem fez ele aqui no Brasil foi o Marcos Souza. Muito bem. E também no papel do Perna de Gancho, também conhecido como Segundo Irmão, foi o Mok Mei Lan, lá na China, e um dublador que ninguém já ouviu falar, né, Jorge? Quem é o cara que fez no Brasil? Essa voz, não consegui perceber quem era. Não é? Guilherme Frikazoid Briggs. Very nice. Cara, e o pior que é sacanagem é ou que esse será filho que é de não? Uma puta desse Perna de Gancho só tem uma cena que ele fala. Uma! Por isso, o cachê do Briggs é caro. Chamaram ele pra passou, fazer uma frase só. Passou o filme todo pra participar de uma cena. Pois é. Caralho. Ou será que não? Não, ou será que né? Sim, nesse caso. Tá bom. E no papel do Camisa de Ferro, ou também conhecido como Terceiro Irmão, teve o Chin Kaiman, lá na China, que foi feito aqui no Brasil por quem, seu Jorge? Senhor Samir Murad. Esse personagem foi conhecido como Barriga Gulosa, né? Não, Barriga Gulosa. Eu chamaria ele de meu umbigo. Meu umbigo, né? Eu não sei porque a camisa, ele podia ser só um bico de ferro. Pois é, né? ficou errado, cara. Ele rasga a camisa o tempo inteiro, cara. É, as camisas não aguentam, não tem nada das camisas assim de ferro, né? Mas pois tá é. Falar. Foi a gente que deu os nomes pros caras, né? Tá por aí. E o melhor imitador de Bruce Lee da história desse filme, que é o Irmão Mão Vazia, o quarto irmão, foi feito pelo Danny Chan. Que aí vai uma curiosidade, ele é sim um ator de filmes de Bruce Lee Exploitation, né? Exploitation. É essa porra aí mesmo. que aqui no Brasil foi feito por quem, Jorgito? Foi feito pelo nosso querido Peterson Adriano. Inclusive, é uma ironia, ele é chamado de Mão Vazia e ele é o goleiro. Não, ao contrário, é Mão Vazia porque ele pega tudo. Então devia estar cheia, né, Zé? Exato. Não, ela tá vazia porque ele sempre pega. Se tivesse cheia, ele não conseguia pegar. É aquele lance. É aquele lance chinês do Zen budismo, né? Você esvazia a mente pra se conectar a tudo e tal. Então ele esvazia a mão pra pegar todas as bolas. Cara, tu tá reclamando do mão. Cara, tu tá reclamando do mão vazia ser o goleiro e não tá reclamando do Peso Leve ser o mais gordo? Ué? É esse tipo de trocadilho que é feito no filme todinho. Ué? Porra. Então tá. E no papel, esse se o bandido, viu, seu pensador? Sim, o Hung, o técnico do time nefasto, do time do mal, veio o seu Ing Patrick C, que ele é daqueles... atores que tem um nome ocidentalizado para poder participar de filme, né? Jack Chan. Lá na China. Jack Chan. Né? É, nome Jack anglófono. Chan, né? A Vicky também lá, Vicky Zhao é a mesma coisa também. O Steve Chow também, outro, é uma merda. O Danny Chan também é a mesma merda. Então, foda-se, tudo igual. Danny DeVito. E quem foi o Cálice que me deixa louco que fez esse papel aqui no Brasil, Jorge? É... foi aquele que não tem paciência comigo, o seu Carlos, seu Madruga Seidel. Porra, o Carlos Seidel mandou bem pra caralho. Não pode... sem dúvida. Puta que pariu. Ah, tá bom. Vamos lá. A dublagem em português foi na Herbert Richards. Exato. Edição brasileira. Herbert Richards. E a direção foi do Peterson Adriano, o mesmo que fez lá o Mão Vazia. Já que o Mão Vazia falava pouco, então deu pro Peterson dirigir a dublagem sem problema. Exato. Aí vamos lá, já falamos mais ou menos a noção geral, né, quando o pensador puxou o filme lá no começo. Então, é a porra de um time formado por monges Shaolins. Seis monges, incluindo o viado do Perna de Aço. Monges Shaolins da Lapa, né? Vamos ser sinceros. Filho, é monge Shaolin de filme galhofa de Kung Fu, então não dá pra reclamar. Né? Pois é. Aí, basicamente, o que aconteceu? Em 83, teve uma Supercopa dos times chineses. Só um instantinho, o Nerdmaster. Ah. Só respondendo aqui a nossa querida Laurita, que tá interagindo pra caramba aqui no chat. Primeiro de tudo, não é uma crítica ao Jackie Chan, é só uma referência aos nomes ocidentais que os atores de filmes de Kung Fu e correlatos de artes marciais utilizam um nome ocidental seguido de um sobrenome oriental. Tá, eu preciso agora também responder a Madame Dona Laura, porque ela fez uma conotação muito acertada, que é o certo seria dizer que o Camisa de Ferro é o umbigo de ferro. Maravilhoso. A senhora está completamente certa, Dona Laura. Muito obrigado pela sua participação. Entendeu? Isso aí. Bom, continuando. Então, o tal do Fung lá era o conhecido como Perna de Ouro, porque ele nunca errava um chute, acertava o gol sempre. E na final ele perdeu o último pênalti, fez o time dele perder. A torcida ficou puta, invadiu o campo, sentou-lhe o sarrafo no filho da puta. E o jogador que era o irmão dele, que era o Hung, ele sai dali rindo, porque na final ele foi quem pagou pro Fung errar o chute e ser fudido. Eu não sei pra que ele aceitou. O problema tudo é que o ouro é um metal mole, né? Então já tá fadado a facada. É flexível, essa perna é verdade. Aí, né? Mas eu acho interessante, pra quem nasceu no Rio de Janeiro e que frequentou escola pública, isso que o Hung paga pra fazerem com o Fung no Rio chama porrada ao bol. Que é assim, o cara vira a bola e é chutado por geral. Tá bem. Apesar de que não foram os jogadores, foram a torcida que invadiu pra sentar a porrada. Então, no isso daí eu chamo de torcida organizada do futebol paulista. Mas é que tá. Passa-se o tempo e agora nos tempos atuais, a gente vê que o Hung se tornou o foda pra capar do técnico do time nefasto, enquanto que o Fung se fungiu, né, se fundeu, e por causa daquela surra que ele tomou, ele ficou manco e virou o mestre aleijadinho, né, que nem a gente falou. Virou ponto e vírgula, né? Pronto. Ponto e vírgula, exatamente. Aí o Fung acabou virando zelador na porra do estádio do time nefasto, né? Ele pede pro Hung pra ele treinar um time que ele tinha prometido. Aí o Hung, vai se fuder, não vou te prometer nada. Ah, eu vou dizer pra todo mundo que foi você que me fez perder o pênalti. Fui eu que te fiz perder o pênalti. Você tá todo mundo ouvindo, né? Fui eu que fiz ele perder o pênalti lá em 83. É mesmo, é? Foda-se. Né? Tá. Aí o Fung ficou triste, chateado. Saiu fungando, chorando? Saiu fungando, chorando. Tome o tu. Dá um tuduche pra ele, tá, Jorge? Né? Mereceu, pelo menos. Né? Aí saiu triste, descambalido, sem vontade de cantar uma bela canção. Fundido tal, e mal pago, né? Klimber. Fundido, ó, mais um. Só que esse daí assumiu o manto de Joseph Klimber, né? Né? E aí, o que que acontece? Ele encontra com o Sing no meio da rua, né? O Sing juntando latinha pra ganhar uma grana, né? Porque o cara, como todo bom monge budista de filme galhofa de Kung Fu, é tudo bando de fudido pobre. né? Que é sempre assim, cara. Monge Shaolin é tudo um bando de pobre perrapado. Cara, mas isso é uma profissão. Monge Shaolin é uma profissão que você entra, você assina sabendo que vai se dedicar a viver na pobreza. É igual podcaster, cara. Né? No. No. Ó, agora a Laurita mereceu o Tudushi lá no chat. Porque ela falou fung. Por quê? Porque ela falou fung não, cogumelo. É, cogumelo. Né? Muito bem. Sem contar que o nosso querido fung. É, o fung, né? Ele, segundo a Laurita, ele foi o Roberto Baggio da seleção dele. Eu pensei nisso. Pode escrever. Né? É, então tá. Aí, beleza, papo vai, papo vem. O tal do Sing é o discípulo do movimento Perna de Ferro, Perna de Aço, do Shaolin, né? Ele mostra que ele chuta bem pra caralho, que ele pegou a porra de uma latinha de cerveja que o Fung tacou na cara dele, ele chutou pro alto, que a filha da puta apareceu a equipe Rocket, né? Decolou. Pode crer. Pra caralho. A porra, né? Da lata foi aparecer 30 minutos depois, eu falei, caralho. Né? E enfiada num muro de concreto. De concreto, isso, claro. É pior, né? Olha, se eu não soubesse que era um filme galhofa de Kung Fu, eu poderia dizer que seria um live action de Super Campeões, velho. Bom, teve, eu pensei nisso, velho. Teve esse feeling, é verdade, cara. Na boa, sabe o que me lembrou muito? Eu preciso tirar o elefante da sala e falar isso. Cara, esse filme me lembrou muito, ele é de 2001, mas ele me lembrou muito duas coisas. Primeiro, desenho dos Super Globetrotters da Hanna-Barbera, onde eles juntam um time que cada um tem uma habilidade especial pra resolver numa partida de basquete, no caso deles. E a outra coisa foi o primeiro, como é que era o nome? Lá do Space Jam, que tem basicamente também Space a mesma Jam. Premissa. Sim, sim. Mas é que tá, o Sing tá explicando que ele é mestre de Kung Fu, né? E que ele, inclusive, oferece aulas de Kung Fu pro Fung, porque ele diz que com Kung Fu, que nem o pensador falou no início da conversa, que Kung Fu se resolve tudo, né? Sim. Aí ele mostra uma garota escorregar na casca de banana e fala, ó, se ela soubesse Kung Fu, ela tinha se virado. Ela mostra uma outra tentando fazer baliza entre dois carros muito encostados. Ela fala, ó, se ela soubesse Kung Fu, ela tinha conseguido empurrar o carro com a força do ódio. Cara, só um instante. Eu queria fazer uma breve pausa pra dizer sobre essa garota da casca de banana. Ela ganhou um concurso de atrizes e ela seria o interesse amoroso do Sing no filme. O problema é que a primeira cena filmada dela foi essa da casca de banana. E ela não conseguia atuar nem pra escorregar e cair no chão. Foram feitos. Percebe-se pelo jeito como ela escorregou. Sim. Que a cena ficou, ó, uma merda. Registrados 60 takes depois. O Stephen Chow falou, cara, você vai fazer só essa e eu vou procurar outra mulher pra beijar no final do filme. Nerdmaster, esse filme todo, ele é basicamente isso. Uma cena pior do que a outra no quesito, ó, uma bosta. Né? Cara, mas o pastelão é muito bom, cara, é muito legal. É muito legal, cara. É, porra. É muito bem feito. Mas aí é que tá, Jorge, querido, amor, filho da mulher que eu amo. Nesse filme, isso é de propósito. Sim, eu sei que é de propósito. E aí que faz esse filme ficar bom. É, aquele tipo do filme que é ruim, mas faz a volta e fica bom. Exato. Não, e o pior é que nas cenas em que o Sing tá explicando pro Fung o que o Kung Fu ajudaria nas pessoas da cena, né? O Fung tá vestido de mestre Shaolin. Sim. Vestido daqueles mestres, tipo, mestre Miyagi, saca? Mestre quando, velho. Quando chega na última cena que o Fung tira a roupa, fala assim, não, vamos parar com isso aqui. Eu falo assim, oh, era ele, velho. Era o cara que tava fazendo a representação na... Agora, deixa eu trazer um quê dos bastidores aqui do Paranerdia, em que o Nerdmaster fala da lata de cerveja que ele chutou, do Sing, que chutou a lata de cerveja, e ele fala que ele defenestrou a lata de cerveja. Eu esqueci que eu tinha escrito isso na pauta. Foi um erro lamentável da minha parte, porque afinal de contas é a minha palavra favorita de todo o dicionário brasileiro. Então, achei que era bom dia, grupo. Eu fiz questão de. Ah, tá. Eu fiz questão de trazer a defenestra pra você. Mas, meu amor, bom dia, grupo não é uma palavra, é uma expressão idiomática. Exato. Mas conta tudo com uma palavra só. É que nem carioquei você dizer. E aí? E aí? É uma palavra só. E aí? Qual é? Tá bom. Podemos continuar? Por favor. Então tá, o Singh admira um tênis numa loja e é expulso pelo vendedor, porque ainda tá maltrapilho pra caralho, mas pra frente isso vai mudar. Vai ser tipo Pretty Woman, saca? Aquela perebenta minha. Não, antes disso, o cara tá tentando levantar uma geladeira num ferro velho e o Singh levanta ela na bicuda. Na bicuda, certinho. Nossa. É... Queria ser assim, explicando minhas filhas. O Singh chega numa padaria e ele vê uma padeira usando técnicas Shaolin de Yin Yang para fazer a massa do pão. Né? O Singh canta, que afinal de contas o nome dele é Singh, né? Justo. Meu Deus. A Laurita comentou isso no chat também, mas assim, velho, cantar aquela mulher com aquela cara linda, cheia de perebas. Cara, a maquiagem foi tão boa que parecia que pagar uma bosta. Né? É o único caso que a gente já viu de maquiagem pra deixar feia. É, um dos poucos. Verdade. Maquiagem pra enfeiar a menina. E eles nem conseguiram isso. Que nem a corcunda. Agora, quando eu botei aqui que na pauta lá de The Witcher. Isso. Quando eu falei aqui na pauta que ele canta, eu não sei se vocês perceberam, vocês que estão lendo a pauta comigo, eu botei com bastante ênfase, entre aspas, a palavra canta. O Singh cantando. É. Puta que o pariu! Tá? Ô Nerdmaster, só um instantinho. Laurita, só pra te dizer, não é. Não é questão figurativa, não. O Singh levanta a geladeira na bicuda, literalmente falando. É, não. É fazer... Aquilo ali joga aconteceu. Em cima de seis geladeiras. Ele senta uma bicuda na geladeira que ela voa. Para, um metro e meio pra cima. Para, Jorge. E o pensador, não, isso aconteceu. Aconteceu, na realidade do filme. Não foi efeito. Na realidade do filme, não importa se é efeito, na realidade do filme ele fez aquilo. Eu tô ali na suspensão de descrença, tudo que aparece ali é real. Ele chutou aquela porra. Sim, claro. Quando o cara fala, quando eu falo na bicuda, Laura, não é figura de linguagem, não. É como se fosse embaixadinha, ele fez embaixadinha com a geladeira. Ele petecou a geladeira. Exatamente. Bom, mas aí sim, ele é uma bosta cantando, né? Fazer o quê? Mas apesar dele ser uma bosta cantando, ele tem um certo ar de sereia, porque ele consegue fazer todo mundo em volta dançar Celebration com ele. É por aí. Puta que pariu, cara, que merda. Flash mob, abraço. Tipo a gente se tivesse um karaokê, basicamente. É, basicamente, né? Aí, a dona da padaria, que não é a garota da padeira, a padeira é só empregada pra fazer o pão, né? É, a dona da padaria chega no melhor estilo, Dona Florinda, e para com essa palhaçada, bando de filhos da puta, vão cantar e dançar na puta que os pariu, porra! Por aí. Disperso o elenco todinho, o elenco volta todinho pros seus lugares. Maravilhoso. Né? Basicamente, ele dispersa o flash mob na base do grito. Né? A gente vai ver depois em outro filme que isso é muito eficiente, um grito. Porra! Mas aí que tá. Papo vai, papo vem. O cara rouba um pão da garota. É um filho da puta. Três pães. Um pão, não. Não. De três a cinco. Um ele... Não. Ele pagou dois com o tênis furado e roubou um. Tá? Tudo bem que pagar com aquele tênis furado é uma puta de uma sacanagem, mas ainda assim não foi o roubo do dois. Ele pagou dois e roubou um. Por aí. Então tá. Mas aí, depois dessa putaria toda, a garota acabou chonando nele, porque é o par romântico da porra do protagonista, então ela tem que chonar mesmo. Aí começa a saga de Sing atrás dos irmãos. Sim. Primeiro que ele vai atrás é o Lua, lógico, o primeiro irmão, né? Que é o Cabeça de Ferro, né? Que é o teu favorito, né, pessoal? Sim, maravilhoso. Toda vez que ele chega perto do irmão com alguma proposta, o irmão vai se afastando. Chega a hora que eles quase caem na porrada, só pro Cabeça de Ferro não ter que ouvir a proposta do Sing. É que o Sing tem a mania de querer, vamos dizer, popular, né? De deixar popular o Kung Fu através de outras coisas que não seja lutar Kung Fu. Quer dizer, ele quer botar o Kung Fu na vida das pessoas, não necessariamente na luta, né? Em vez dele participar da porra de um campeonato, das Olimpíadas, que seja, foda-se, não. Vamos ser uma dupla de pozos. Lembra do pozo do Shaman King, Jorge? Sim. Tem uma cena antes disso, que é a cena que quando o Fung encontra a lata no muro, que aquele muro cai maravilhosamente com aquele efeito de 2030... que ele tá no meio, que o Sing tá no meio dos caras lá lutando. O Sing, ele só luta utilizando as pernas, né? Porque é a técnica dele. Então, cara, eu lembrei do King of Fighters, meu irmão. O personagem King Kafuan, que só luta utilizando as pernas. Eu digo que é pior. Você quer Chun-Li, saber, né? Que é pior? Não, pior. Não, Chun-Li ainda pior. Tem soco. Não, muito pior, vocês não estão chegando nem perto. Tem soco. A Chun-Li tem soco, inclusive tem disparo de energia também. Sim. Né? Todas as teclas do King Kafuan é soco. É chute. É pior. Vocês não acertaram. Ele tá fazendo o papel do Lee, do School Rivals, que é um cara que lutava só chutando uma bola de futebol. Ué? Nossa! Sandy! Todos os golpes do cara era chutar uma bola de futebol. Sandy! E o Sing fez a mesma coisa. Ele não lutou, porque ele disse que ele tinha se autoproibido de acertar alguém com golpes. Então ele simplesmente pegou uma bola que tava dando soco por ali e foi jogar e futebol. Acertou a bola no couro de todos os cornos que tava ali. Coitado dos cornos. Não sobrou uma galhada inteira naquela caralho. E pensador, a melhor parte da cena é a do. Tem uns trocados aí? Nossa senhora! Então, o cara roubou o outro na cara dura. Tem uns trocados aí. Ô, pensador, posso te dizer que tem mais alguém aqui no chat que também gosta do Cabeça de Ferro? Opa! Que bom! Cabeça de Ferro melhor, cara. Nossa! Não, e é literalmente o que você acabou de dizer. Foi o que ela disse. Foi a Laurinha que disse. Ok. Tá bom. Ai, ai, ai. Mas aí, beleza. O Fung assiste essa cena toda, pede pra ver a perna do Sing e diz assim... Nossa, que cena horrível, velho. Né? Ó, oh, esta perna é maravilhosa, toda trabalhada. Cara, ui, que loucura. Cara, quando eu vi essa cena no filme, cara... Não, eu não me furtei a lembrar de Uma Musume Pretty Derby. Morro. Saúde. Velho. Pra quem não sabe, é o anime de garotas cavalinhas. Exato. Ah, e tá. Acontece a mesma coisa com a protagonista da primeira temporada no primeiro episódio. Bom. Mais uma vez, para pegar novamente o meu mantra... Informação desnecessária. Tarará. Ah, bom, vamos lá. Aí, beleza, quando o Fung, você devia jogar futebol com essas pernas, tal coisa. Aí o Fung, nossa, que ideia maravilhosa, vou usar o futebol para promover o Kung Fu. É, vamos agora pegar meus irmãos e juntá-los para fazer um time. Aí, de novo, vou atrás da porra do irmão Cabeça de Ferro e de novo, né, fazer o quê, né? É, a ideia é essa. Mas aí eles visitam o irmão 4, que é o Mão Vazia, que ele até pensou que era uma proposta de emprego de verdade, ele até se vestiu de terno, bonitinho, tal coisa, mas quando ele falou, não, é pra jogar futebol. Ah, tá tomando cu jogar futebol, porra. É, bem isso. Aí, beleza, eles vão até o irmão 3, que é o Camisa de Ferro, ou como diria a Laura, o Imbigo de Ferro. Né? Sim. Que começa recusando, até que ele viu uma moeda, que ele tirou cara e coroa, e a moeda caiu em pé, porque ele é o cara das estatísticas, né? Sim. Ele trabalha, inclusive, com mercado financeiro. Mercado financeiro, caralho, a quatro, né? Aí ele, a chance de eu jogar nesse teu time é a mesma chance dessa moeda cair em pé, em vez de cair no cara e coroa. Ele vai, tá, e a porra da moeda fica numa fenda no chão e fica de pé. O cara, ó, tá pronto. Esse aí já convenceu, né? Então, foda-se. Aí eles vão até o irmão mais novo, que é o peso leve, que engordou para caralho, né? E aí, humilhado na porra do trabalho dele, que é de estoquista de supermercado, foda-se, né? Esse é um que eu acho que não recusou, não. Eu não lembro dele ter recusado. Não, ele recusou, sim. Também? Ele recusou, sim. Ele recusou? Todos eles recusaram na primeira vez. Ah, é verdade. Então tá bom. Aí eles vão até depois o segundo irmão, que é o Perna de Gancho. Pera, só um instantinho. Que é o Guilherme Briggs, na única fala dele. Sim, mas, Nerdmaster, só um instantinho. A primeira aparição do peso leve é ele comendo batatinha, velho. Nossa, nojento. Comendo batatinha é bondade sua. Ele esfregando na cara. Esfregando batata frita na cara. Me senti representado. Pariu. Não vou dizer que eu não como igual, mas tudo bem. Tá bom, né? Aí o tal do Perna de Gancho, que é o segundo irmão, reclama de tudo na vida dele, parece eu, né? Reclamando da vida, do universo e tudo mais. Mas aí depois eles acabam relembrando o passado, vendo fotos da época que os seis irmãos ainda trabalhavam lá no Templo Shaolin, tal coisa, e eles acabam reconsiderando, vão pro telhado, e vamos pra puta que pariu, bora, aê! Uhul! Aí começa a cena do treinamento. Nessa puta hora me senti representado. Pariu. Né? Nós. Tu joga bem que nem eles, né? Porra! Eu sou a bola, eu sou a bola, eu só sirvo pra ser chutado. Né? Então tá. Aí eles começam a treinar os fundamentos. A porra do Sing chuta tão forte que o cara joga ele pro lado. Ó, filho, filho da puta. Tá vendo esse ovo aqui? Tô. Você tem que... Só vai começar a treinar com bola quando você conseguir fazer embaixadinha com esse ovo sem quebrar. É óbvio que ele quebrou uma dúzia de ovos antes. E aí nós temos a sequência mais nojenta do filme. Né? Que é o Jota Santos, digo, o irmão mais novo, desesperado quando os ovos quebraram no pé do Sing, né? Ele, ah, o ovo, calma, eu quero o ovo. Calma, que o ovo foi jogado na boca do outro irmão. Nossa, que nojo, velho! Na boca? É, foi na boca. Na boca não foi nada, foi no saco também. Então, o problema é que quando ele jogou o ovo na boca do irmão, ele foi lá e sentou um chupão. Filhão... Umas três vezes, pelo menos. Porra! Já acabou o ovo, ou seja, eu tô só garantindo aqui. Não, e o pior é quando o ovo foi no ovo. Sim, cara. Teve dois pra... Teve três pra... É, né? Tá. Aí beleza, o Sing começou depois de um tempo a conseguir fazer embaixadinha com os ovos, tal e coisa, parabéns, não quebrou mais ovo nenhum. Aí começou ele a treinar controle com a bola, tem um alvo na porra do muro, ele tinha que chutar a bola no alvo. Ele literalmente detonou o caralho do muro com a porra da bola. É, ele começou de leve, tá. Foi aumentando, daqui a pouco, bum! Buf, buf, até buf. Que ele começou a fazer buf, buf, buf, que nem tá fazendo o Jota Santos, né? Que a galera, caralho, porra é essa? Parece Jurassic Park, com o copo d'água tá tremendo, com a trepidação. Aí os caras veem o cara lá, Ronaldinho Gaúcho, chutando da puta que pariu a bola lá no alvo. Sim. Vocês lembram desse vídeo do fake do Ronaldinho Gaúcho chutando bola no gol até da puta que o pariu? Pois é, eu lembro. Sim. Eu lembro então. Que os efeitos foram bem decentes aí, viu? Diferente dos efeitos de bola durante o jogo, mas tudo bem. Né? Bom. Aí beleza, tá todo mundo agora mais ou menos bom, né? Nos fundamentos e tal e coisa. Então o Fung decide fazer um jogo treino com um time de trapaceiros que jogam muito sujo. É, na verdade o Fung esperava aquilo. Ele sabia que eles iam usar aquilo tudo. Ele contratou a galera ali da obra do lado e falou: ó, vocês querem ir ali e descer o cacete, mano, no meu time? Pra eles verem como é que é. Do nada cai uma chave inglesa do short do cara, vai falar assim: martelo. É que eu sou mecânico. Isso aqui eu vim do trabalho, direto do trabalho. Do nada. Aí o jogo vira uma guerra, literalmente, com metralhador e tudo. Né? O Sing vai chorar as pitangas lá pro fundo. Ah, você não quer saber de porra nenhuma, não. O jogo é uma guerra mesmo, filha da puta. Esteja expulso, cartão vermelho pra você. Vai embora, filha da puta. Aí, caralho, o líder do time, que é um quatro olhos, vai aparecer depois no outro filme também, o mesmo Sim. quatro olhos. Sim. Aí ele humilha o Cabeça de Ferro, tirando a cueca e botando a cueca na cara do Cabeça de Ferro. Que nojo, velho. Cara, o Cabeça de Ferro ficou marara, ficou espumando de raiva. E com isso ele conseguiu recuperar os poderes dele. Aí, meu filho, sentaram a porrada na casa de Noca. A galera dos monges começou a revidar toda a porrada que eles sofreram. É, basicamente, eles viraram o que o Ibis viraria se eles ganhassem poderes mutantes, né? Devolveram com juros e correção monetária. Bem. Eu não gosto quando você fala isso, viu? Tá bom. Quem deve tem medo, né? Eu falei, mas é cara. Que tá, todo mundo recuperou os poderes, derrotaram os trapaceiros ficaram tão humilhados que resolveram entrar no time, porque afinal de contas eles precisavam entrar no time, porque a porra do time só tinha 6 pessoas. Então, onde é que você viu o time de futebol com 6 pessoas, caralho? É. Futebol de salão. Mas assim, a construção desse filme até aí, ela é mais ou menos orgânica. Que nesse momento foi legal, foi emocionante, velho. Eu me diverti. Peraí, você tá dizendo que o resto não foi? Não, orgânica eu até admito. Agora, coerente é outra coisa. Sim! Eu já tava envolvido pelo filme, então eu tava esperando que tudo desse certo. Quando começa uma trilha sonora correta, porra, ficou do caralho. Depois que o filho da puta chutou uma lata no espaço, cara, eu já caguei pra coerência na porra desse filme, cara. Coerência. Mas tá bom. Né? Mas aí, beleza, a gente vê uma cena do time nefasto treinando na piscina. E foda também, né? O povo lá também é sangue nos olhos. Os caras chutando a bola de aço, se eu não me engano, né? Dentro d'água, não é? Sim. Então. Chutando a bola de aço e fazendo chover na porra da piscina. Então, vamos lá. Esse time é o puro creme do suco. Né? Eu diria mais, é o time Ivan Drago. Por aí. Pode crer. Né? É o time Ivan Drago. Mas aí o Ou como a gente vai ver mais depois, é o time Van Drogas, né? Porque... E Van Drogas, com certeza, né? O Fung tenta lá inscrever o time, a recepcionista diz: não, não pode não, tinha que fazer isso antes, tal e coisa. Porra, mas ninguém me avisou, caralho, essa burocracia. Aí o Hung, né, que é o do mal, chega, dá risada: essa porra aí que é teu time? Ah! Sabe o que mais? Eu vou pagar pra vocês a inscrição só pra rir da cara de vocês. Então pronto, então vai, foda-se. Tá bom, né? Fazer o quê? É, isso parece aquela fábula da lebre e a tartaruga, né? Por aí. Não é? Vem por aí, né? Aí o Sing leva a padeira pra uma loja pra agradecer, mas na verdade ele tava lá e era pra pagar a promessa pro outro, que ele tava devendo dinheiro pro outro cara. Então, fazer o quê, né? Eu entendo o Sing nessa hora, ele tá devendo. Cara, e eu falando na história da fábula, que o Pensador mandou aqui muito bem, cara, o primeiro jogo do campeonato do time Shaolin, que os caras só fizeram 60-0. Cara, apitava gol. Apitava gol, né? Porque era um chute, um gol. Um chute, um gol. Não, no primeiro, o primeiro gol, o time adversário sequer reage, né? O goleiro não se mexe assim. É. Só fala, o que aconteceu aqui? O que houve? O que aconteceu? Não, peraí, bota a bola aqui, faz de novo. Gol. Não, peraí, que eu não tô entendendo essa perna. Faz de novo. Pum. Gol. Porra! Ó, deixa eu passar aqui 60-0. A Laurinha lá no chat mandou uma frase que descreve basicamente o começo, o começo e o meio do filme, que não são efeitos, são defeitos decentes. Não são defeitos. São efeitos mal feitos de propósito. Cara, então papo vai, papo vem, vamos... Eles vão subindo na escala. É, vão subindo na escala, vence um, vence outros. Eu só quero chamar a atenção para time Shaolin contra times mulheres bigodudas. Coisa muito maravilhosa. Bom, pois é. Outra, ou seja, pariu, basicamente, né? O que eles fizeram foi jogar contra a seleção feminina de Portugal. Foi com o time de Marias. Né? Ou Marias. Mas aí, beleza. Nesse jogo, inclusive, das mulheres bigodudas, é brincadeira, elas eram, tá, galera, boas jogadoras, mas elas, infelizmente, enfrentaram mão vazia no seu uniforme a lá no Jogo da Morte, sei, do Bruce Lee, né? Nossa, velho. Né? Que ele defendeu tudo e mais um pouco, e aí ganharam o jogo por desistência, porque ninguém conseguia fazer gol no filho da puta do mão vazia, né? Teve até aí, o caco de mexer no nariz do Bruce Lee. Sim. Né, aquele... Não, ele fez perfeito. Muito bom, cara. Muito bom. Pedada de polegar no nariz, né? E o famoso... E o famoso vem cá, minha nega, né? De botar a mão pra frente. Neném, vem. Né? Tá bom. Aí, papo vai, papo vem. Chegamos na final. Time Shaolin contra time nefasto. Caralho, e aí é a brincadeira que o Sing começa como ele sempre começa, né? Um chute, um gol. Só que dessa vez ele chuta e o goleiro defende. Aí todo mundo... Aí depois a gente descobre que a porra do Hung falou que tava tudo dopado, esses filha da puta. Era, sim, tudo anabolizado, né? Compraram drogas de uma facção estadunidense pra melhorar o time deles, né? Só um instantinho, né? Nerdmaster. Eu quero lembrar vocês que a menina que é o par romântico do protagonista, ela se arrumou todinha, inclusive colocou um blazer de ombreira. Aquilo não era ombreira, não, cara. Aquilo era as garras do Wolverine, irmão. Não, inclusive ela foi numa esteticista muito bonita, né? Uma esteticista da melhor qualidade. Nossa, maravilhosa. Saia penteluda. Nossa, maravilhosa. Né? Que quase conseguiu esconder as espinhas da cara da... Bom, ela saiu de lá como se estivesse indo para um show do Kiss. Maquiagem e tudo. Né? Não, eu diria do Twisted Sister, mas beleza. Pode ser também. Boa. Tá, muito boa. Mas vamos lá. Aí, papo vai, papo vem. Tamo lá na final. Tá todo mundo soltando... sendo porrado, porque a porra do time dos anabolizados do Nefasto são foda pra caralho. Começa a imitar os poderes do Shaolin quase tão bem quanto os próprios Shaolin. A porra do Sing não consegue fazer um caralho de um gol na porra do goleiro, e ele fica desesperado, tal e coisa. Na passagem do primeiro pro segundo tempo, aqueles outros que eram do time trapaceiro desistem, fogem, sobrou só a galera do Shaolin mesmo. Mas aí fudeu. Se um se machucar, o time é desclassificado, porque não pode ficar menos de 7 jogadores na porra do... Exato. Do time, né? Aí beleza, papo vai, papo vem. O filho da puta do artilheiro, que é o chefe do time nefasto, né? Que é o líder de campo do time nefasto, chuta uma bola pra fuder com mão vazia. Aí que tá naquele estilo super campeões mesmo. Sim. Aquele estilo que é o Capitão Tsubasa, de tiro de futebol com efeito especial, tu não, saca, então, né? Eu diria mais que seria um chutes ao estilo Super 11, que é pior. Por aí, Super 11, perfeito, tá ótimo. O porra do mão vazia consegue parar o gol, né? Não toma o gol, mas ele se fode todinho, todo queimado, todo lanhado, coitado do menino, fudido e malpado, né? Aí papo vai, papo vem, era pra eles serem desclassificados, mas eis que surge uma nova integrante do time, que é a Padeira, só que a Padeira careca, ela precisava fingir que era mãe. E sem nenhuma pereba, porque afinal de contas todo mundo sabe que as perebas são causadas pelo couro cabeludo. Exato. Ah, por aí. É, tá bom. O Sing olha pra ela e imediatamente fala: nossa, você parece um ET que caiu de cabeça. Volta pra casa. Porque ela volta careca, bem monge Shaolin mesmo. Né? Mas o pior é ela entrar de goleira, porque ela precisou entrar de goleira, porque quem caiu fora foi o mão vazia, né? Aí ela tá lá, entra no gol, faz a pose de vai entrar no gol, tal coisa, só que ela tá do lado do goleiro do time nefasto, quer dizer, ela errou o gol. Não, teu gol é outro. Ei, do outro lado, tá? Ah, tá, desculpa. Então, tá, foi mal, desculpa aí. É, mas na sequência dessa cena, ela simplesmente, tipo, o cara lá do time nefasto senta uma bicuda. Tipo, chega, tipo, pegando fogo a bola na hora pra entrar no gol, ela dá uma de pô e desvia a bola sem entrar. Sim. Sim. Sim, ela fez igualzinho o Ying Yang do pô, sim. Essa mulher vai dar trabalho na lua de mel, viu? Porra! Ou não. Vai desviar. Ou será que não? Não, vai desviar pra não entrar, sei lá. Cara, na hora que o chutador do time nefasto dá essa bola de fogo, caralho, eu gritei: Super 11! Não. Eu nunca vi. Então, essa hora que eu vi essa cena que a menina desviou a bola, eu só virei e falei assim: Skadush! Skadush! Não, a menina tudo bem, mas a bola em si foi Super 11. Sim, mas aí. O chute foi Super 11. De qualquer maneira, ela vira e ela faz, dali do gol, ela faz um gol de mão no gol adversário, não, imediatamente. O pior de tudo, ela pegou toda a energia da bola que o cara tirou nela, ela fez um furacão de folha com a porra da bola. Tacou a bola pra cima, aí o Sing olhou aquilo, deu-lhe um piparote pra cima, deu-lhe uma bicicleta, que a bola veio... Caralho, ela veio zunindo a porra do cenário, zunindo, mas tão fodamente. Ela destruiu o gol adversário, pelou o goleiro nefasto, destruiu o goleiro nefasto, destruiu as arquibancadas atrás do gol, destruiu tudo. Por que será que eu... a galera, porra... Por que será que eu me senti no filme do Clã das Adagas Voadoras, velho? Olha, muito bem... Eu já me senti no cenário de Berserk, ou de Bastard. Bastard é melhor. Vai por mim. Né, também, né? Né? Mas aí, puta que pariu, o cara conseguiu dar esse último e derradeiro gol, marca o gol e desmaia. Aí, ganhamos! 1-0, porque também, puta que pariu. Sim, Ellen, esse é o nome do outro time mesmo, Nefasto. No original, Evil. Nefasto, maligno, cruel, buahaha. Do mal! Buahaha, buahaha é ótima. É time Dr. Evil. Tá bom. Aí beleza, o time vence, ganha a taça, o Sing levando com a taça, tal e coisa, e ele se casa com o Mui. Uhul! O vento principal. Aí beleza, última cena da porra do filme. Você lembra a mulher que derrubou, caiu na casca de banana, a outra que não conseguiu estacionar, o povo que não conseguia pegar o ônibus? Então, agora todo mundo consegue, porque todo mundo sabe Kung Fu. Exato. Kung Fu para as massas. Né? Maravilhoso. Entende? Uhul! Puta que pariu, que filha da puta. E o filme termina ainda com um monte de boppers, né? Um monte de de cena de erro de gravação no final. É bem divertido de ver. Cara, essas cenas de erro de gravação foram fenomenais, cara. Concordo, velho. Muito. E pior é que são as cenas de chute sem os efeitos. Aí ficou muito mais engraçado. Sem dúvida. Para minha escolha, já que o assunto é Steve Chow e filmes de Kung Fu exagerados para um caralho, vamos falar de Kung Fusão, ou Kung Fu Russell, de 2005, lançado em 15 de julho, também escrito, dirigido, produzido e com o chão lavado depois, o cafezinho servido por Steve Chow. Sim. Né? Mais um deles. Esse, inclusive, é a continuação direta da porra do Shaolin Soccer. Não é, é o mesmo elenco, mas não os mesmos personagens. Sim. Tá? Por favor, senhor Jorge, leia-me a sinopse. Vamos lá. Ao tentarem enganar os residentes de Pigsty Alley, fingindo ser de uma gangue, o estranho Singh e seu amigo idiota Bones são surpreendidos pelos verdadeiros bandidos. Ameaçados, são defendidos por um grande mestre em artes marciais. Uhul! Qualquer reclamação, reclamem com o IMDB. Foi de lá que eu tirei essa porra dessa. Muito bem. Então bora pro elenco. Novamente no papel de Singh, mas apesar de não ser o mesmo Singh, mas ainda é o Singh. Sim. Temos de novo o Steve Chow. Lá na China, só que dessa vez aqui no Brasil, quem fez? O nosso maravilhoso e saudoso José Luiz Coabara Barbeito. Porra, o Coabara é muito foda, cara. Muito foda, meu. Eu quero ouvir todinho o Coabara na voz do Sim, desse filme, cara. Pois é, velho. Muito bom. E no papel de Bones, tivemos de novo lá o peso leve, né? O Lan Xinchang, lá na China. E aqui no Brasil foi quem, Jorge? Nosso querido Valmir Barbosa. Muito bem. E aí vem a dupla de personagens, cara, que na minha opinião são os melhores. Na minha também. Filme. Cara, são os personagens que dão a alma pra porra desse filme. Que é o Senhorio e a Senhoria. Feitos, respectivamente, pelo Wa-Wen e pela Kyu-Wen. E aí vai uma curiosidade. Sim, são irmãos. Tá? E sim, são mestres de Kung Fu de verdade. Porque eles, inclusive, atuaram e treinaram com Jack Chan. Sim. Então eles não são pouca merda, não. E as vozes brasileiras também não são pouca merda. Porque o senhorio aqui no Brasil teve a voz do nosso querido Carlos Seu Madruga Seidel. E a senhoria teve a voz da nossa querida Nádia Carvalho. Muito bom, muito foda. E ela, puta, gritou pra caralho, da Nádia Carvalho. Ela gastou o gogó até as horas, velho. Puta que o pariu, né? Aí o irmão Sun foi o famoso Danny Chan, aquele filho da puta do Bruce Lee do outro filme, sim. Ele aqui apareceu de novo. Cara, vai ter um monte de reciclagem de ator do Shaolin aqui, tá? Porque sim. É toda a galerinha do Steve Chow. É toda patota. Tá? E aqui no Brasil, quem foi o irmão Sun? Foi o Ettore Zuin. Muito bem também, muito bom. E o secretário do irmão Sun foi o Chin Kaiman, que era o Camisa de Ferro, né? Sim. Do outro filme, né? E quem fez aqui no Brasil? Foi o Duda Espinosa. O Duda Espinosa. E aí o Fera, que é o grande bandido da conversa, né? A ameaça poderosa pra caralho. É o Bruce Leong Sinung, outro artista marcial foda. Sim. Para caralho. Tá? Famosaço lá na China. Melhor estilo Jack Chan, Bruce Lee, o caralho, a quadra no mesmo patamar, tá? Das filhas da puta lá. Sim. E aqui no Brasil foi quem? Foi o Marco Moreira. Ele fez um papel sensacional, velho. Putz, brilha. Porra, Muito foda. E aí, como tem que ter um pouco de piada nessa porra desses filmes, né? A Jane Dentuça, Dente de Coelho, né? Aqui lá na China foi a Cai Xi Shen. Sim. E aqui no Brasil... Aqui no Brasil nós temos a nossa querida Márcia Morelli, que mandou bem pra caralho. Porra, muito bem, muito bem. Aí o barbeiro, que era o chatinho do caralho na porra do filme, né? Era o Wen Huye, né? Da China. E aqui no Brasil... Temos o nosso querido Marcelo Garcia. E aí vem os primeiros três mestres, né? Que é o Dunnett, o padeiro. Sim. O alfaiate, que ficou só com o nome de alfaiate mesmo. A gente não sabia o nome dele de verdade. Uhum. E o Kuli, o carregador, na ordem. O Dong Xinhua, o Xiu Xiling e o Xing Yu, da China. Parabéns, né? A tua pronúncia de chinês tá boa, hein, fio? Tomara que eu não esteja fazendo merda, né? Mas vamos aqui lá. No Brasil, e nós... novamente, peraí, antes de você trazer os brasileiros. Novamente, três artistas marciais de verdade. Sim. Tá? E fodas pra caralho. Também. Sim, e na sequência, respectivamente, as vozes brasileiras são o Flávio Black, o Sérgio Stern e o Ronaldo Júlio. Cara, o Sérgio Stern, só pra quem não sabe, é o Mordecai do Apenas Um Show. Ah, é um dos dubladores mais experientes que a gente tem, né, velho? Putz grila. Sim, muito foda, cara. E ele fez um gayzinho. Nossa Senhora. Foi muito bom, velho. A cena que ele tá... Depois a gente conversa das cenas, né? Mas a cena que ele... Não é crime ser bom no Kung Fu. Sua baranga rachada. Por aí. Aí uma dupla de bandidos que apareceu no meio do filme, que é o Arpista número 1 e o Arpista número 2, sim, porque eles tocam harpa, né? Por isso são arpistas, né? Mas não tem nome, esse é o ponto. Não, o nome deles é esse, Arpista número 1 e Arpista número 2. Tá assim no IMDB, não posso fazer nada. Eu sei, mas no filme eles não têm nome, infelizmente. É igual o outro do barbeiro, não tem nome, o alfaiate também não é nome. Pois é. Senhorio, senhorio, senhoria, cadê o nome? Não tem nome. Foda-se. É o Ga Hong Hai, e o Arpista 1, né? E o Ha Kong Fung, no Arpista número 2. Que aqui no Brasil foram quem, Jorge? O Renato Rosenberg, o Arpista número 1, e o Sérgio Muniz, o Arpista número 2. E aí, por último, mas não menos importante, apesar de que ela entrou muda e saiu calada nesse filme, a Suzy, que foi a Si Lu Ren, lá na China, que foi dublada por quem aqui no Brasil, Jorge? Foi dublada pela nossa grande amiga Mudinha. Por ninguém! Não tem dublagem, gente. Ela não fala. Ela literalmente não fala porra nenhuma o filme Exato. Inteiro. Vai botar uma dubladora pra fazer o quê? Não vai falar nada, é o papel, cara. É o papel mais fácil que ela tem, ora. Né? É só você ver como é que foi aquela que interpretou na primeira temporada a Comissão. Mas a Comissão fala. Fala pouquinho, mas fala. Então, mas ganhou muito fácil essa primeira temporada. Inclusive vai estar aqui... nos links relacionados, já que você pediu, o Animesphere de Comissão, né? O Animesphere de Comic-Con Communicate. Delícia! E a participação da dubladora brasileira no podcast do Mauro Galvão, né? Do Cláudio Galvão, que ela fala como é que foi interpretar a Comissão. Sim. Um trecho desse, que eu vou botar o link relacionado também, tá? Então... O estúdio de dublagem foi o Cinevídeo e o diretor de dublagem foi o Ettore Zuin. É, o mesmo lá do Irmão Sul. Exato. É isso aí. Tá bom. Aí de início vemos um líder da Gangue dos Crocodilos arrumando confusão na chefatura de polícia. Olha a referência. Ou como diria o Chapolin, na politura de chifalícia. Né? Sim. E brigando com todo mundo. Na saída, ele e a namorada são emboscados pela gangue do Machado. que só... trucida essa gangue do crocodilo a machadada. Sim. Só uma vírgula nessa primeira cena aí. Vocês nunca viram um líder de gangue, não? Nunca viram líder de gangue, não? Ai, caralho, puta que pariu. Não, pior de tudo é no final, quando já tá tudo feito, né? Tudo morto, né? Tal coisa, tudo finalizado. O cara sai dançando e aí o subchefe... Ô, polícia! Vem limpar a bagunça! E aparece a cena do policial contando os yuans. Policial não, o chefe da polícia. O delegado Gordon lá, tava sim, lá. Sim, contando os yuans ali. Contando os yuans, porra. Suborno, afinal de contas, né? Aí começa uma cena de montagem de assassinatos e dancinhas. Nossa, com a dança senhora do machado. Puta que pariu, cara. Caralho. Pois é. E aí, depois dessa putaria toda, aparecem o Beco do Chiqueiro dos Porcos, né? Que o Jorge muito lindamente chamou lá de Pig's Stiale. Sim. Né? Mas, na verdade, aqui no Brasil é simplesmente Beco do Chiqueiro dos Porcos. Aí a gente vê o dia-a-dia dessa porra, desse beco, que é um cortiço. Tá, vou botar o nome. É um cortiço. Essa família é muito unida. Né? Então tá. Aí a gente vê o senhorio se aproveitando dos inquilinos, dando um beijo forçado na Jane Dentuça, né? O tal do barbeirinho babaca tomando banho na bica no meio da praia, da praça e parando a água e no mesmo chafariz que todo mundo pega água pra tudo, ele lá tomando na banho. Na bica! É literalmente na bica. Então. Uma bica. Então, esse barbeirinho idiota, ele fica com o rego de fora o filme inteiro. Com certeza. Ainda tem uma cara de viado, esse filho da puta. Não, nada contra. Eu tenho até amigos que são, né, Jota? Ei, rapaz. Mas, porra, ele tem uma cara de viado. Puta que pariu. O jeitão dele falar: ô, senhoria, a porra da água acabou. Ai, cara, a senhoria veio. Veio numa empáfia, na força do ódio. Sim. A senhoria desceu a escada na força do ódio, tá? Quer água? Paga a porra do aluguel! Bando de filhos da puta, tá todo mundo reclamando do quê? Paguem a porra do aluguel! Baixou o seu barriga nela ali agora, que puta que o pariu, né? Rapaz. Você tá me devendo 3 meses, você tá me devendo 5 meses, sabe o que eu vou fazer agora? Só vai ter água terça, quinta e sábado, e se reclamar eu diminuo mais ainda, bando de filhos da puta. Aí no final, tá o barbeirinho viado de close assim na frente, ela senta-lhe uma bufeta na cara do que o filho da puta sai voando, o chinelo até voa. Sim. Eu nunca vi uma bufetada tão bem dada, cara. Puta que pariu, cara. Nossa, desde Dona Florinda eu não vi uma bufetada tão bem dada, cara. Puta que pariu. Ué, tem que ser artista marcial pra dar bufetada tão forte assim, né, fio? A gente não sabe disso ainda. Então, mas... Né? A gente não sabe disso ainda. Só quem é fã de filme de Kung Fu sabe que ela é. Então, quando ela deu aquela primeira bufetada, eu já sabia que aquela mina era do ramo. Né? Mas aí, beleza? A senhoria pega o senhorio, bisbilhotando o banheiro feminino. Cara, e senta a porrada no senhorio com direito a... Com licença. Vai lá, vai lá. Defenestração! Uhul! E que... O senhor ia defenestrado, e literalmente. Que bela janela, defenestração, hein, velho? Com direito a vaso de planta caindo na cabeça dele, rachando na cuca dele. Sim. Defenestration. Aí vai o viadinho mexer nele, cutucar com o negócio. Sai daí. É o sangue descendo e ele, não. Morri não, vai tomar no cu. Mano, essa cena em que o cara foi cutucar o senhorio com a vareta lá, mano, me fez lembrar muito Dr. Slump e a Arali cutucando a bostinha, velho. Por aí. Mas aí, beleza, o Sing e o Bonnie chegam. Vem umas crianças jogando bola, ele até dá umas firulinhas, né? Dá umas embaixadinhas, mas depois arrebenta a bola dizendo: não, não vai ter futebol na porra desse filme, não, porque ele tá fazendo alusão justamente à porra do Shaolin Soccer, que a gente acabou de falar, né? Aí eles fingem que são da gangue do Machado, tentam cortar o cabelo de graça, e o cara é comido na porrada pela senhorita. Sim. É nessa cena, sinceramente, que eu me apaixonei pela senhoria, cara. Puta que pariu. Mas aí, antes dessa cena da senhoria, propriamente dita, tem a cena do cara bater, querendo porrada com todo mundo. Sim. Né? Você, mulher, o que, que você é? Ah, eu sou agricultora. Pá! E dá uma porrada nele. Agricultora não sabe kung fu, sai daqui. Você, baixinho, vem cá que eu quero falar contigo. Ele levanta do banquinho, velho. Ô, filha de uma puta, tá de trapaça comigo? Volta pro teu lugar, vai tomar no cu. Tu, velhinho, safado, vem cá comigo. É o cara, porra, do marombado do caralho. Não, você é muito mestre fraco. Mestre Kami Feelings. Né? Você, molequinho, vem cá comigo. O molequinho ainda é mais marombado ainda do que o outro. Não, você é muito fraco. Ah, vocês não vão bater com ninguém de vocês, não. Vocês são muito fracos, muito otário. Aí chega a senhoria. Véia gorda, qual o problema? Véia gorda, caralho! Bom, eu tô daquele que dane no machado, é o caralho! Ah, mas eu tô aqui pra bater. Bateu, caralho! Cada bufetada, a mulher tava no outro. Eu não sei como ele não saiu voando. Pariu, cara. Ah, você vai ver, eu vou chamar o resto da gangue. Ele pega a porra de uma biribinha, acende a porra de uma biribinha, joga pela atrás do muro, né? Aí a biribinha explode. Agora eu vou chamar o resto da gangue. Mal sabia ele que a porra da gangue tava ali do outro lado do muro, e a porra da biribinha estourou na cabeça daquele subchefe que falou: polícia, vem limpar a bagunça. Sim. Aí entra a gangue toda do Machado na porra do cortiço. Ó, eu sou de vocês, eu sou do Machado também. E o cara tá lá, é aquela ali que brigou comigo. Aí, o cara vem, a senhoria olha no peito do cara que tem uma tatuagem dos Machados, então ela, opa, é uma merda. Rapaz, ah, sabe que mais? Que corrida boa. Né? Sabe que mais? Vai todo mundo embora! Tá na hora de dormir! Vambora, filha da puta! E ela vai no papaléguas. Vum! Pra lá pra cima. Não, essa merece o efeito. Mas aí, beleza, o tal do barbeirinho babaca tenta enfrentar a porra dos machados. Toma uma porra. Esse garoto só entrou nessa porra desse filme pra tomar bufetada, cara. Puta que pariu. Nossa senhora. Mas aí, quando o cara do Machado vai finalizar o viadinho, né? Eis que entram os verdadeiros mestres pra salvarem o dia! O padeiro, o alfaiate e o carregador são mestres de verdade, cara. E o estilo deles é foda, né? Que o alfaiate é os punhos de ferro, né? Que ele pega as argolas, os cabides dele, bota na mão como se fosse... Ah, aquelas argolas do Shang-Chi, saca? Os anéis do Shang-Chi. Então, mesmo estilo. Aí o padeiro, que fazia pão com rolo, né? Ele pega uma vareta daquela de rolos, melhor estilo Donatello, de porrada... É. E o carregador, que carregava tudo nas costas, né? Tem pernas muito fortes, então ele chuta forte pra caralho. Nossa, eu gostava muito do estilo de lança do padeiro, velho. Puta que pariu. Muito legal, velho. Muito foda. Cara, os três estilos são lindos, cara. Os três estilos são lindos. Agora, o do padeiro, principalmente depois quando ele usa lanças mesmo. Puta que pariu. Eu gostei do alfaiate com aqueles rings lá do... O cara lá da Marvel, esqueci o... Shang-Chi. Muito louco, velho, aquilo ali. Mano, é muito louco. Inclusive, ele foi um dos poucos que conseguiu segurar os arpistas, né, velho? Sim, mas isso depois. Calma, sua piranha. Ai, não consegue, né? Não consigo. Mas é isso. Bom, mas aí, beleza, eles detonam a gangue, e era a gangue toda, porque eles inclusive tinham chamado reforços, era era uma gangue inteira, era um mar de gangue na porra do chiqueiro, mas os mestres conseguiram derrotar essa gangue toda, inclusive o irmão Sun e o caralho A4, fugiu todo mundo. Sentou o sarrafo. Ele não, sentou o sarrafo em todo mundo, velho. Ah, foi, como diria o Luffy, a chinela cantou. Como você mesmo costuma dizer aqui no Paranerdia, a chinela cantou na casa de Noca. Na casa de Noca, né? Às 3 horas da manhã. Porra! Nessa hora, inclusive, dá vontade de cantar. Ah, minha chinela vai cantar! Porra! Mano... Sofri pra quê? Mano, esse caco de dublagem que ela fez na dublagem de One Piece, mano... Ah, velho, por isso que eu digo que a dublagem brasileira é a melhor do mundo, velho. E aguardem a cantoria completa desta cancioneiro no próximo Anime Sphere de One Piece. Sim! Afinal, o próximo Anime Sphere de One Piece é justamente Skype. Então tá, vambora. Aí, papo vai, papo vem. O Sing e o Bones, eles... tentaram enganar todo mundo, então o irmão Sun tenta matar o Sing e o Bones, mas eles escapam porque o Sing, apesar de ser uma porra de um zero à esquerda, ele tem capacidade de abrir cadeados. Ele é um grande abridor de cadeados, entendeu? Então ele abriu os cadeados, salvou a ele e Tony e conseguiu entrar pra gangue do Machado. Mas pra entrar eles têm que matar alguém. Aí depois eles vão ver se eles conseguem matar alguém ou não conseguem matar alguém. Não consegue, né, Moisés? Não consegue. Papo pai, papo vem. O Sing conta pro Bones como é que foi que ele comprou um manual de Kung Fu da palma budista de um mendigo que disse pra ele que ele era o escolhido e que era o dever dele salvar o mundo. Só que ele não conseguiu derrubar nem o primeiro filho da puta que ele usou a porra da palma budista, né? Se fodeu. Ele tentou salvar a mudinha e se fodeu. É, mas ele conseguiu salvar a mudinha de qualquer maneira, né, filho? Salvou numas, né? Salvou porque o povo desistiu, porque tava fácil demais bater nele. É, mas não importa, salvou de qualquer maneira. Né? É que nele mesmo. Esse é idiota, essa é muda. Grande merda. Então, cansei. Não deu uma graça, não. Vamos embora. Né? Aí, com uma incrível coincidência do roteirismo, né? Eles, na época atual, roubam uma carrocinha de sorvete, que era justamente da mesma mudinha que ele salvou no passado. Roteirismo é meu ovo esquerdo. Vamos embora. Né? Aí a senhoria dá-lhe um esporro na porra dos mestres por ele ter enfrentado o Machado, que agora o Machado vai querer vingança, né? Aí vem aquela cena que eu falei, que o Lafayette chora por causa dos xingamentos da senhoria, sim, né? Sim. Não é crime saber Kung Fu, sua paranga rachada! Porra, mas nessa hora... Eu racho o bico também, cara. Puta que pariu, cara. O cara tá com a porra de uma calcinha. Ele não está de cueca. Está de calcinha. Vermelha. Ele está... Não, ele está com uma bermuda branca e a porra de uma calcinha minúscula vermelha por baixo. E como ele tá todo molhado, né? A cerola branca e nada é a mesma merda. Sei. Né? Dá pra ver perfeitamente a porra da calcinha vermelha por baixo da roupa do cara. E a senhorinha não perdoou. E essa porra dessa calcinha vermelha, sua bichona? Só um viadinho? Caralho, ela deu... Olha lá, Ellen, no chat, falando, Eu acho válido uma calcinha vermelha. Não, nada contra. Conheço muita gente, inclusive, que usa, né, Jota? A minha não é vermelha. É, mas não, é. A dele não é vermelha, é branca, pra poder dar aquele contraste com a pele. Não é vermelha. Agora. Não é vermelha hoje. Eu uso o esquema Deadpool, a minha é marrom. Ah, tá. Tá. Então vamos lá, papo vai, papo vem, a Jane Dentuça defende os mestres e com ela defendendo os mestres, todo mundo começa a defender os mestres, inclusive uma família deu cebolas para os mestres, porque era a única coisa que eles tinham na casa deles, puta que pariu, pobreza é uma desgraça, mas vai lá, aí tá todo mundo reclamando, tá todo mundo fazendo bagunça, tal coisa, Aí a senhorinha dá-lhe uma porra de um berreiro. Para com essa caralha! E todo mundo fica penindo. Sim. Acabou. Zerou. Tá? Esse papo vai pra alguém. A gente vê o Sing e o Bones armando matar alguém. Já que eles têm que matar alguém pra entrar na gangue do Machado, né? Eles resolvem matar a senhoria. Sabe-se Deus por quê, né? Mas eles quiseram matar a senhoria. Aí, beleza, tá lá o Sing com facas na mão, ele atira a porra de uma faca, que bate no negócio e volta nele. Puro. Nossa, velho, essa cena das facadas é um problema. Não, mas o pior não é essa facada, querido. O pior é a facada que o Bones tenta dar na velha, que ele puxa o cabo com força, a faca se enfia na porra do Sing, e quando ele atira, ele só atira o cabo que vai na testa da senhora. Sim. Puta que pariu. Aí ele volta pra verificar a porra da faca, e a faca tá lá grudada, ele tira e põe de volta. Tá, ah, ué, cadê o cabo? Não sei. Ah, o cabo é daqui. Ah, o cabo é daqui. Tá aqui não. Aí a senhoria percebe que tomou uma porra de um cabo de faca na cara, né? Então ela percebe os filhos da puta ali. Vocês, seus filhos da puta! Aí o Bones ameaça a mulher com uma gaiola de cobras venenosas. Nossa. Por que que tem uma gaiola de cobras venenosas ali? Foda-se. Mas, né? Mas ele vai, eu vou atacar você, essa gaiola de cobras venenosas. Só que o cara sacode a porra da gaiola. A gaiola abre e as cobras caem pra trás, pegando no cinto. E duas cobras mordem ele, uma de cada lado da beiça. Né? Porque, afinal de contas, assovia que as cobras vão embora. Aí o cara... Nhaque! Né? Exato. Aí, beleza, a senhoria fica puta com essa história. Sabe? Ah, vou atrás de você. E aí começa a perseguição... Estilo Papa Léguas. Que é Sing com cobra na cara, de boca inchada, correndo na frente, e a senhoria correndo atrás com aquelas perninhas de Sonic. Pois é. Ó, cara, tivemos Toon Force por aqui, que foi... Não, um jornal americano muito famoso, que é o American Today, sim, ele fez uma vez... uma sinopse do Kung Fusão. A sinopse deles foi: quando perna longa encontra Jack Chan. Fato. É fato. É bem tranquilo, muito bom isso aí. Não é? Que essa cena é toda Luna e Tunes. Mas cara. É velho. Toda. Mano, os caras do America Today foram exatamente assertivos nesse resumo, velho. Se não bastasse, o cara usa as facas que estão grudadas no ombro dele como retrovisor. Pra ver a velha. Sim, a velha chegando perto dele. E a porra do cigarro. O cigarro que não voa da boca dela, né? Ah, porra, claro que não. Mas aí ele consegue escapar porque ele consegue pular por cima de um cartaz e a velha não, a velha se esparrama na porra do cartaz, né? Ele conseguiu se livrar. Aí cena seguinte, ele tá dentro de uma espécie de uma guarida de guarda de trânsito no alto de um poste e sofrendo horrores. Parece que ele tá sofrendo altas dores por causa do veneno e a gente começa a ver mãos esparramando-se pelo... O cara tá sentindo dores horrorosas e tá dando porrada nas paredes. Basicamente é isso. Pois é. Tá? Aí, depois de uns segundos, dois, ele se cura, magicamente. Né? Estilo Wolverine. Estilo Wolverine. Bem né? Isso. Mas aí, beleza, a senhoria tira a sorte pra saber se ela expulsa ou não os mestres do cortiço. Spoiler, sim, ela expulsa os mestres do cortiço. Foda-se. Né? Os três mestres se despedem e, no meio termo, o irmão Sung contrata os dois harpistas, que são cegos, tocadores de harpa, para acabar com os mestres. Os mestres, eles falam lá que os assassinos falam que, na verdade, o maior assassino do mundo é o tal do Fera. Mas ele tanto treinou o caralho do Kung Fu que ficou maluco e se perdeu. Então, fiquem com essa informação, tá? Os três mestres estão se despedindo do cortiço. dão uma lutinha de demonstração só de zoeira, né? Pra eles falar um no estilo do outro qual é, e um elogiar o estilo do outro. Mas aí os arpistas aparecem. Aquela rasgação e começam... de seda básica, né? Básica. E aí os arpistas começam, e no que eles tocam, eles geram ondas de choque que mata tudo. Goku mandou um abraço depois dessa. Eles corta gato no meio, matou o Kuli, que é o carregador, decepado, morreu. Aí, beleza, chega o um dos cegos, entra na alfaiataria e começa a cair na porrada com o alfaiate. O alfaiate ainda consegue se defender um pouco dos golpes das harpas por causa dos anéis Xing Ling Le, né? Dos anéis do Shang-Chi dele. Mas quando ele está prestes a morrer, eis que chega Donuts com as suas lanças, e agora não são paus só de macarrão, são lanças. São alabardas, velho. Alabardas. Mano, sim, alabardas. Mano, muito louco essa parte, velho. E caralho, a coreografia dessa luta de alabarda versus harpa. Puta que o pariu. Sim! Tá? Inclusive é a parte. Ah, beleza! Inclusive é a minha parte favorita do filme. Sim, muito boa também. Mas aí, beleza, eles estão lá sofrendo horrores. O alfaiate tomou uma porrada de furo de harpa no tronco defendendo o Donut. O Donut também tomou-lhe uma barreira de som que não conseguiu atacar os caras. E quando eles estão prestes a morrer, a dona dá-lhe um grito, explode meio mundo e ela aparece na frente dos caras e o senhorio... Cara, dá-lhe uma porrada no estilo enguia de defesa, sim, sabe? Ele começa a se desviar das porradas, a porrada que um cara dá bate no outro, e o que outro dá bate no um, e ele começa a girar e fez um yin-yang no chão, e o cara quer dizer, o senhoria é foda, tá? O senhoria é um puta o casal merda. Senhorio, chega... os dois são fodas, e como foi dito... Sim, mas a senhoria ainda não tinha se mostrado, sim. Calma, era só o senhorio. Tá? Mas aí, beleza, entra a senhoria na conversa, ela enche o peito de ar, apaga o cigarro, inclusive que ela chupa o cigarro inteiro numa fungada, sim, só, e ela dá-lhe um grito, dá-lhe um berro, e destrói tudo, destrói a harpa, destrói a arpista, destrói o caralho aquático, destrói a parede que tá atrás deles também, foda-se. Ó, oh, é o rugido do leão, eu pensei que isso era uma lenda, ai meu Deus, que estamos fodidos. Aí vem a cena, cara, que foi essa cena que me fez eu me apaixonar pela porra da senhoria. Eu já gostava desse mundo, mas aí eu me apaixonei. Que a senhoria no meio do irmão Sun e do secretário. Sim. É que de repente ela aparece, o senhoria aparece na frente do motorista, né? E a senhoria, sim, atrás, o irmão Sun e o secretário. Sim. Aí, o secretário, o que, é que vocês estão fazendo? Saiam daqui! Não tá vendo que tem gente querendo dormir? Quando que são do lado? Vai tomar no cu! Aí ela não fala nada, ela só olha pra cara do Sun, estala os dedos, fazendo creque. O dedo faz... Aquela estalada básica dos nós das unhas, dos dedos, velho. Dos nós do dedo, sim, aquele... Crec! Crec! Ai, caralho, eu sinceramente, eu acho que nessa hora o irmão Sun tava usando uma cueca marrom também. Marrom, sim. Sim. Tava marrom. Se não era, ela passou a ficar. Sim. Né? Ela não era, passou a ficar, né? Aí eles fogem, né? O Sun e a galera dele foge, tal e coisa. E, infelizmente, os mestres morrem. Né? Porque não deu. O Kuri até já tinha morrido, tal e coisa, né? Mas foda-se. Né? Aí, beleza, velam os mestres, tal e coisa. E... Não, papo vai, papo vem. O Sing rouba de novo a porra da mudinha. E mostra a ele o pirulito que faz ele lembrar do passado. Que lembrar que ela era... Peraí, Nerdmaster. Acho que agora a gente causou uma explosão de cabeça na Ellen... Que agora ela entendeu por que o da cor da calcinha do Jota ser marrom. É que ela não viu. Ela não viu o Deadpool. Ela não viu o Deadpool ainda, Deadpool. Velho. É. Ela provavelmente não viu. Desculpa, Ellen. Mas aí, beleza, papo vai, papo vem. O Sing expulsa o Bones, porque ele tá cansado da lerdeza dele, né? Ele procura o irmão Sun e o cara contrata o Sing pra ir até o hospício onde tá preso o Fera, tá? Ele manda lá o cara lá pra libertar o Fera. Ele vai, liberta o Fera, beleza. O Fera nessa hora tá cagando. Nossa, literalmente. Todo mundo caga, isso não é nenhuma novidade, né? Foda-se, né? Aí, beleza, de volta na sede, o Fera parece a porra de um velho aposentado de Crocs, né? O irmão Sung duvida que ele é mesmo o Fera, o Singer tenta obrigar o Fera a lutar e falha miseravelmente, e o Fera consegue parar uma bala no dedo. Aí é foda, né? Não, o legal dessa cena é... Ah, essa arma importada aqui, não sei o que, ele atira e pega a arma com pinçando os dois dedos, velho. Né? Nesse papo vai, papo vem, o Fera vai até uma parede, detona a parede no Gomu Gomu no Axe. Né? Né? Quem entendeu a referência, entendeu? Foi no Gomu Gomu no Axe, com certeza. E aí ele abriu a parede no meio porque dentro do cassino, que é a sede da porra dos Machado... Tá lá o senhorio e a senhoria, né? E aí o Fera tá lá batendo papo, né? Na maior prosa, né? Na maior cara. Pior que esses três filhos da puta se conhecem mesmo, de verdade. Aquilo ali era meio cara de quem se conhece, entendeu? De quem os três já contracenaram, inclusive. Mano, eles... A porra mano, do Fera. Os dois, tipo, os três dando risadinha um pro outro, velho. Aquilo ali foi, tipo... Opa, vamos brincar aqui. Bora! Agora uma coisa nessa cena aí. O Fera, as feições dele, uma hora ou outra, me lembrou muito o Bolo Yang, velho. Não. As expressões dele. Fez sim. Lembrar, né? Fez o Jota lembrar, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Tá. Mas aí, papo vai, papo vem, eles começam a porrada, o Fera detona eles com uma facilidade ridícula. Gira, desgira o braço, traz e volta, e torce, retorce, tal e coisa. Aí o golpe final que eles tentam dar no Fera é com um sino, que eles trouxeram um sino mortuário, aquele sino que a mulher tirou a sorte lá na puta que pariu. Sim. Lá longe. Então. Aí eles abrem o sino e transformam num megafone, e a mulher tenta de novo um daqueles gritos do leão, só que amplificado pelo megafone, e quase detonou o Fera. Tá? O Fera sentiu vontade de cagar na hora. Né? Parecia que ele tinha sido derrotado, ele ia até, oh meu Deus, eu me rendo, outra coisa, porra nenhuma. Ele pegou e sentou-lhe uma punhalada no senhorinho. Ele só virou assim e falou, nossa, eu não sabia que o rugido do leão podia ser amplificado desta maneira. Perdões, eu me rendo. Ei, porra nenhuma. Né? Mas aí, papo vai, papo vem, eles estão lutando, eles acabam ficando presos numa chave de braço, os três ao mesmo tempo, né? Aí o irmão Sun pega o Sing, pega essa madeira, senta a porrada nela. Nela, nele. Ah, vai tomar no cu, pá! E ele dá uma porrada no Sun mesmo, né? Filho da puta, por que você me bateu? Ah, para de me encher o saco, caralho, eu vou bater, porra! Só que o filho da puta, em vez de bater na porra do senhorio ou na porra da senhoria, ele bate no Fera. Sim. E o Fera fica uma arara com aquele cara. Ele se livra da porra dos dois e começa a macetar a cara do Sing no chão, limpando o chão com a cara do Sing. Ou não, sujando com o sangue do Sing no chão, tal e coisa. E, cara, eu nunca vi uma pessoa ser tão macetada na minha vida. Mano, ele simplesmente abriu um rombo no chão com a cabeça do maluco. Né? Mas aí, beleza, os senhorios conseguem fugir, levam o Sing com ele. Enquanto estão escondidos naquele templo lá onde estava o sino, eles fazem lá umas medicinas malucas. Berebecan tá acabando, né? E eles... Né? E eles falam, agora é tudo dependendo da quantidade de chi que esse cara tiver. Se ele tiver uma quantidade boa de chi, ele vai conseguir se curar e talvez ele até renasça como um mestre do Kung Fu. Eles deixam o Sing igual o Zoro, né? Quando tá todo quebrado. Porra! Ou seja, não aconteceu nada com o Sing, né? Igual o Zoro. Né? Foi só terça-feira. Sim, só terça-feira. É. Tá, beleza. Mas aí, beleza, o Fera invade o cortiço com o resto da gangue do Machado, porque o irmão Sung nessa brincadeira já tinha ido pro saco. Foda-se. Né? Aí o Sing renasceu como mestre Kung Fu. Um verdadeiro prodígio. E detona a gangue toda à la Matrix. Sim. Inclusive, uma das cenas é exatamente como Matrix, velho. Igual. Igual. Aí, beleza, o Fera usa um estilo sapo, no qual ele desfere poderosos saltos e poderosos golpes à la Edmund Honda. É cuscuz. Cuscuz. Aí o Fera começa e o Sing começa a lutar, dá porrada, para lá, para cá, beleza? O Fera consegue defenestrar o Sing pro céu e no que ele volta usando a palma do Buda e derrota o Fera. Cara, essa cena da palma do Buda no chão para detonar o Fera... Foi muito plástica, velho. Pariu, caralho. Só teve uma coisa aí, peraí. Só teve uma coisa aí. Quando a palma foi na parede do cortiço, que atravessou a parede do cortiço, o cortiço tem 30 centímetros de espessura. Puta que pariu. Ou seja, foda-se. Foda-se, é o cenário. Né? Tipo assim, olha, isso aqui é um cenário, não tô nem ligando que você esteja vendo isso aqui. E aí o Fera tentou de novo aquele papo do eu me rendo, por favor, me ensine, mestre, e tal e coisa. Tentou apunhalar, mas o que tentou apunhalar é aquilo que o Jota falou, ele deu outra palma, só que dessa vez fez assim, em vez de ser pro chão, é pra parede. Aí o cara bifou. Tá? Acabou, Fera. A paz voltou no mundo. E aí, pós-crédito, o Sing abre uma loja de doce com a Mudinha. Eles vivem felizes pra sempre. O Bones é o gerente da fábrica. E a gente vê aquele mendigo que vendeu manual da palma budista, vender outro manual pra outro moleque escolhido, tem. Peraí. Eu vou trazer aqui pra vocês um paralelo dos bastidores do Paranerd. A gente tava discutindo depois que assistiu os filmes, e o Jota simplesmente demonstrou o maior e profundo nojo por causa que o nariz do moleque tava escorrendo. Não, não era só escorrendo, tava escorrendo um muco verde, absurdo, horrível. Ah, parecia a moeda. Vai, que moleque tava gripado. Ah, não tenho nada. Mas diga lá, Jota, qual filme você quer trazer para esta conversa? Eu quero, é muito forte, mas eu vou trazer o Kung Po, mestre da Kung Fusão, que foi lançado em 25 de janeiro de 2002, escrito e dirigido por Steve Odenkirk. E ó, escrito, dirigido, produzido e atuado. Sim. E servido o cafezinho. É o mesmo estilo do Steve Chow. É tudo Steve. É, só Steve lá e acabou. Também. Por favor, põe esse pra você mesmo. O nome do filme em inglês é Kung Po, Enter the Fist. Entra um braço. Né, é um... Entra até um braço. Você sabe o que é. Você entendeu o que, ele quer dizer com Enter the Fist, né? Então, tá, eu não preciso explicar, né? O Scalante também sabe o que quer dizer. Por aí. Isso, né? Então, foda-se. Mas vamos lá, Jorge, sinopse. Vamos lá. Numa aldeia... Desculpa, vou começar de novo. Eu sei como é isso. Numa pequena aldeia chinesa, no século XVIII, um nômade guerreiro, conhecido como O Escolhido, busca vingança contra o Mestre Condor, o homem que matou seus pais. Ele conta com a ajuda da Academia Garça, comandada pelo Mestre Tang, que tem como principais alunos Lin e Pingolin. Sim, vocês não ouviram errado. O guerreiro percebe que a maneira mais fácil de derrotar o seu inimigo é através da remoção da fonte dos seus poderes, as pirâmides de metal localizadas em seu tórax. Basicamente, esse seu nome se contou a porra do Sim. filme todo. Né? Então, É, a gente nem vai discorrer muito desse filme, porque praticamente ele já contou tudo na porra dessa sinopse, tá? Mas vamos lá, seguindo. O elenco, tivemos o Escolhido, que é nada mais, nada menos que o seu Steve Oderek, né? Que é a porra do diretor, produtor e sacaneador desta caralha desse filme, né? Que aqui no Brasil foi dublado por quem, Pelo Jorge? Pelo nosso querido Tata Guarnieri. Tinha que ser, né, velho? Tata Guarnieri, né? E no papel do Mestre Condor, também conhecido em alguns lugares como Mestre Bet. Inclusive foi por causa desse personagem que eu botei o meu avatar hoje de Mestre Nerd. Tá? Uhum. Tivemos na China o Fei Lung. Na China? É na China, porque essa porra desse filme é americano, mas não é ao mesmo tempo. A gente explica daqui a pouco. Americano, tá? Pernambuco. Estilo Power Rangers. Estilo Sim. Power Rangers. Pior do que Power Rangers. É pior do que Power Rangers. É estilo Telaclass. Nossa, tá? Velho. Mas vamos lá. E aqui no Brasil foi dublado por quem? Foi dublado pelo nosso querido Daoís Cabezudo. Cabezudo. O cara é cabezudo mesmo. Aí tivemos o papel da Ling, que é a Tse Ling Ling, lá na China. E quem fez a voz dela no Brasil, e não tá escrito errado, é esse cara Sim, mesmo, tá? Foi o Carlos Falatti que dublou a Ling, velho. Sim, a dublagem, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, é um homem fazendo o papel da Ling. Ah, não tá errado isso. Ui. E no papel do Pingolim, sim. Nossa. Essa tirada é do português, sim. Tá? Porque o nome dele não é esse no original. Mas, porra, ficou maravilhoso, cara, Pingolim. Ah, cara. Parabéns pra Master Sound, velho. Puta que pariu, cara. Que bosta. Lá na China foi o Lacar. Wing, e aqui no Brasil... Paulo Porto. No papel do mestre Tang, que é o mestre do bem, né? O mestre ancião da galera da garça, foi o Hui Louchen, lá na China, e no Brasil... Nosso querido, inclusive, ex-ator global, Walter Breda. Walter Breda era qual dos cavaleiros? Walter Breda nenhum. Nenhum? Não era o Cisne? Não. O Cisne era o Francisco Bretas. Inclusive, episódio do Anime Cisne. Eu confundi Breda com Breda. É que eu confundi Breda com Breda. Momento Jorge Pédia. Momento Jorge Pédia. Bom, vamos lá. E no papel do Mestre Dou, que é o assistente do Mestre Bet, tivemos o Shin Ma. Lá nos Estados Unidos. Estados Unidos, pô, não foi Sim. Na China. E o Gilberto Baroli aqui no Brasil. Desculpa, Jorge, eu te roubei. Não, relaxa. É o mestre do santuário. Eu ia falar. É o Gilberto... Gilberto mestre do santuário. Eu ia falar. Gilberto, saga de gêmeos, morra, ceia, seu viadinho, Baroli. Por aí também. E a única outra artista realmente americana nessa porra desse filme, que é a Uau! É a Jenny, cara, é outro nome que foi só no Brasil, porque lá nos Estados Unidos é Woa. É uma aliteração, né? Ai, ai. Faltou uma atriz aqui. A vaca. Quem? Foda-se. A vaca Faltou mugido. A vaca é mugido, não é nem. Ela não tem. É ela não tem fala. Ela não tem fala. Mas ela é importante pra trama. Ela vai estar na trama, ela não foi personagem, porra. Tomar no teu cu. E a voz da... Nos Estados Unidos foi a Jennifer Tang, que aqui no Brasil foi... A nossa querida Fátima Noia. Ela foi bem noiada nessa conversa. É, inclusive, ela fez menção a Mamonas Assassinas, né? Porque mais vale um, porque mais vale um na mão do que dois no sutiã. Ah! Né? Monoteta. O estúdio de dublagem foi o Master Sound e a direção foi do Tata Guarnieri, que fez o Escolhido. Antes de mais nada, vamos para uma explicação que é dada, inclusive, na primeira cena do filme. Que um texto explica que esse filme, na verdade, ele usa cenas de um filme chinês de 76 chamado Hu Hui Xuan Xin, Tomara que não esteja falando merda. Conhecido como Tiger and Crane Fists. Ou Tigre Indomável no Brasil. E sim, eu procurei, eu estudei a pauta pra procurar qual era o nome dessa porra desse filme no Brasil, porque não tinha. Tá? Era o Tigre Indomável. E as vozes e a trilha foram apagadas e refeitas no melhor estilo Hermes e Renato Tela Clãs. Sim. Porque, puta que pariu. É meio Tela Clãs, meio Power Rangers, como falou o Jota. Porque as cenas que devia ser o protagonista chinês do filme lá da Garça era a porra do Oderek, que tava lá no lugar do protagonista. Agora, o resto da patota toda dessa porra desse filme eram os chineses. Sim. Menos a Uau. A Uau era americana. Ai, caralho. Bom, basicamente, a gente vê o Mestre Beth matando a família do Escolhido. O Escolhido bebê consegue dar uma surra no Mestre Beth. Que boneco feio, velho. Feio para um caralho, né? Nessa hora a gente tem que gritar o quê, Jorge? Boneco! Boneco! Puta que pariu, cara. Cara, e essas cenas não são chinesas, mano, não. Cara. Essas cenas são mal feitas nos Estados Unidos. Mano, é aquele boneco, tipo, eu não lembro o nome do boneco da época, mas é o Chora Bebê, velho. E ele ficou chorando e chorando na hora de rolando o barranco abaixo, velho. Putz. Não, mas o pior, Jota tá aqui pra não me deixar mentir sozinho. A pior cena não é ele ter rolado o barranco abaixo. Conte para os ouvintes, Jota, como é que é a melhor cena dessa parte do barranco. Vai passando uma mulher carregando um monte de cebolinha no ombro, e aí ela vê o moleque descendo a ribanceira, rolando por riba das pedras, aí ela para, guarda as cebolinhas ali no chão, pega a criancinha no colo com todo o carinho do mundo, fala, tadinho, que coisa mais dolorosa, e joga ele na outra ribanceira pra baixo, pra ele continuar a descida dele. E segue sua vida. Nessa hora, eu falei uma... Eu morri. Filha da puta! Me pegou desprevenido, mano. Eu falei assim, olha, ela vai adotá-lo. Não, siga não, esse caminho. Mano, eu precisei assistir essa cena duas vezes, velho. Eu falei, não é possível que ela fez isso, mano. Não, o pior, eu não vi essa cena no início, porque, claro, fui pegar um whisky porque eu tava vendo essa merda de filme. E aí, fui pegar o whisky e quando voltei, já tinha passado disso. Então eu revi depois que assisti o filme todo. Né? Então tá. Mas aí, beleza, vemos então o final da... Vamos dizer, da infância do Escolhido, né? Com a porra dos animaizinhos da floresta. E aí, depois disso, vemos uma cena de descampado onde está lá o Escolhido e seu cachorro. Indo ao longe, vindo de terras distantes, tal como a irmã Teu, caminhando longos passos, tal coisa, né? E aí, o que acontece depois dessa brincadeira? O narrador começa a contar como é que foi a vida do Escolhido para ali para frente. Cara, esse narrador é o melhor estilo Corrida Maluca, porque ele interage com a porra dos personagens. Os personagens sabem que o narrador tá ali e conversam com quebra o narrador. Quebra de quarta parede e mandou um abraço. Ele está no filme. Ele também está no filme. Sim, porque afinal de contas é o Mestre Tang, que é o narrador. Sim, óbvio. Né? Aí, beleza. Então ele caminhava e caminhava e caminhava e às vezes dirigia. Sim. Né? E fazia festas com os seres da floresta, do deserto também, né? E aí, no que mestres de Kung Fu, de inimigos, enfrentam o Escolhido, sempre perdem. O Escolhido é foda pra caralho. Destaque pro cara que ele literalmente tirou um tampo de carne da porra do tronco do inimigo. Inclusive o narrador falando, caralho, como é que ele conseguiu fazer isso? Deveria ter tripas ali, deveria ter ovos, mas não, é só um tampo que ele tirou. Né? E calma que esse cara do tampo volta depois. Volta. Mas calma, vamos lá, segue viagem. Né? Aí ele encontra exércitos de inimigos que exigem que ele abra a boca, porque dentro da boca do escolhido existe a prova de que ele é o escolhido. Nada mais, nada menos do que uma língua falante, com olhos e boquinha. Sim. E que pisca. Piscadinho. Quase que eu joguei um marshmallow pra ele depois desse... Cara, a prova de que ele tem a sabedoria, né? A prova da sabedoria, a porra da linguinha com carinha. Depois o Pensador contou pra gente... vocês estão sentindo falta do Pensador? Ele tem família, foi cuidar da família dele e fez ele muito bem, porque afinal de contas, ficar aqui perdendo tempo falando de filme merda de Kung Fu era muito melhor que cuidar da família. Mas vamos lá. O Pensador lembrou a gente que ele usa essa mesma técnica da carinha na linguinha nos filmes que ele faz de Guerra nas Estrelas com dedões. Thumb Wars. Puta que pariu. E sim, tem ele inteiro no YouTube. E sim, vai ter um link pra essa merda. Cara, tem o Bat Thumb, velho. Tem. Puta que pariu. E eu achando que não podia piorar. Vamos lá. Aí o cachorro acha alguns gerbils, que é aqueles esquilinhos, tipo tic-teco, saca? Então, aí o escolhido pega dois desses gerbils e faz num tchaco desses gerbils. Sim. Né? Pegou dois pré-á. Dois pré-á, né? Aí depois de terem todos sido desfenestrados, destruídos e acabados, né? O líder da gangue usa uma pirâmide mágica, todos os caídos voltam à vida, mas eles fogem. Foda-se, o escolhido é foda demais. Né? Vemos então a cena na escola garça de Kung Fu, em que todo mundo fala: uma das pessoas desse grupo é gay. Nossa senhora! E todo mundo sabe que é o Pingolim. Sim. Né? Foda-se. Mas aí, beleza, o escolhido chega na escola, aparece, o mestre Tang lhe dá uma audiência, afinal de contas é o escolhido, né? O mestre Tang, em começo, ele nega ajudar o escolhido, inclusive faz um movimento de mão, assim, de abrir a mão e virar a mão toda hora. E sim, é a porra da mesma cena 4 vezes repetida. Não, o cara não fez a mesma cena 4 vezes. Eles pegaram, rebobinaram e trouxeram a cena de novo 4 vezes, tá? Com destaque ao mestre engolindo mosca. Ai, Jesus. Que nojo. Meu Deus do céu. Mas aí, beleza, ele conta pro escolhido que o inimigo dele se chama Mestre Condor. Oh. E um dos discípulos, que é o tal do Pingolim, tenta matar o escolhido. O escolhido mostra a linguinha pra ele. E, pra provar que ele é o escolhido, então o mestre Tang lembra que ele sempre soube que o escolhido existia e o significado dele ser o escolhido, porque um amigo dele falou pra ele que haverá ele era o escolhido. Haverá um escolhido. Né? Eu sempre soube que haveria um escolhido. Aí o amigo falou o quê, Jota? Haverá um escolhido. E sempre soube do significado. E qual é o significado? Que tem significado. Será significante. Isso, exatamente. Decorou a porra das falas, velho. Cara, essas falas... É uma merda, velho. É uma merda. Puta que pariu, caralho. Mas vá, foda-se, né? Aí beleza, o mestre Tang tá adoecido na cama e ele ajudado pela Ling, a sua aluna tímida, tá? Grandes merda. Ui. E o mestre Condor continua procurando pelo escolhido junto com a tua gangue, abrindo a boca de todo mundo. Que é o único jeito de saber quem é o escolhido é abrindo a boca e achando a porra da Ling. Sim. Né? O Pingolim reclama com a Ling que ele pode ganhar do escolhido e ela diz que não, porque o Pingolim ele só aprendeu a apanhar, ele não sabe bater, e que os sapatos dele guincham pra caralho, ele guincham mesmo, cara. Parece que o cara tá usando. Parece que o cara tá usando daquelas duas almofadas, né? De peido. Né? Tá pisando em pato de borracha, cara. É, pato de borracha, por aí, né? Aí beleza, o Pingolim desafia o escolhido e apanha que nem um cachorro. Apanha, ah, variado. Apanha mais do que boi bandido, né? e avisam pra ele que o mestre Condor tá na cidade, na casa do prefeito, que é o tal do Dou, né, que é o assistente do mestre Beth, né? E... vamos adiantar essa brincadeira? Sim. Vamos adiantar. Papo vai, papo vem, eles se botem, o mestre Beth consegue dar uma zunhada de gato de aço nas costas do escolhido. Ai, minhas escolhido costas! Vai, né? O escolhido vai pra uma cachoeira, treina, porrada, tal e coisa. Aí o Beth também tá na... Aí, por que Beth? É porque ele falou pra que podiam chamar ele de mestre Beth. Por quê? Foda-se. É, bem isso. É. Aí, mestre Beth tá girando a garra numa cachoeira. Ele, tô girando a garra na cachoeira. Por quê? Foda-se. Aí, papo vai, papo vem. Cara, esse filme, eu vou te contar um negócio. É uma pura putaria mal acabada, mal feita do caralho. O filme chinês é bom pra caralho. Eu vi o Tigre Indomável. É muito bom o filme. E não é galhofa que nem essa merda, tá? Essa porra desse Tivo Derek. Eu vou te contar um negócio. Tomara que ele morra infeccionado. Mano, foi... Mulher. Mano, o bagulho foi muito tá? Tela Class, velho. Não, porque Tela Class ainda é engraçado. O cara tem uma luta de Kung Fu estilo Matrix com uma vaca, meu amigo. Você quer o quê? Ah, é, vamos pros destaques. Vamos dar os destaques, sim, né? O protetor do Mestre Beth... É o guerreiro Mugido. Pegou? Sim. Mugido. Mugido? Sim, é a porra de uma vaca. Que ataca com o leite do Zuber. Agora posso falar algo a respeito do mestre Mugido? Oi. Boneco! Nossa, que boneco feio, mano. Pra caralho. É. Um CGI filha da puta. Mas, igual a vaca louca, o Mugido foi clássico nos primeiros memes de internet, sim, né? Sim, sim, sim. Essa cena foi amplamente utilizada em memes de internet. Com certeza absoluta, pô. Aí, papo vai, papo vem, o escolhido enfrenta uma mulher de uma teta só chamada Uau. Uau! Que fala pra ele sobre o Mugidor, que é o protetor do Mestre Beth. Aí ele enfrenta a vaca, ele seca a porra da vaca na teta. Sim. Ele seca a vaca na base da ordenhada, velho. Puta que pariu! Foda-se. Né? Aí papo vai, papo vem, a Lynn se declara pro escolhido, ela se despe toda hora pro escolhido, porque ela não sabe se vai dar ou não vai dar pro escolhido. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. É o choro da Beth, da Lynn. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ela toda hora chora com esse cara. E depois a gente descobre que o pai da filha da puta se chama Ui, ui, ui, ui, ui. É. Isso sem contar aquela cena do Ui, ui, ui contra o Yon, Yon, Yon, Yon. É, o Yui contra o Nhoi. Sim. Mas a melhor cena ainda é a cena da troca de cor de roupa. Você agora vai usar roupa preta. Aí tá lá o cara de roupa preta. Agora você vai estar de roupa vermelha. Oh, mestre, o senhor é muito poderoso. Eu fiquei com roupa vermelha. Meu Deus, que coisa incrível. Ai, ai, ai. Final das contas, o escolhido treina tirar a porra das pirâmides, porque ele descobre que as pirâmidezinhas de metal que tem na roupa do Mestre Beth é o que dá o poder do Mestre Beth de não sofrer dano. Tá? E aí ele treina aqueles montagem de Kung Fu filha da puta, né? De treinamento Kung Fu. Ele consegue destruir as porras das pirâmides e tal e coisa, legal. Aí ele vai enfrentar o Mestre Beth. Aí o Mestre Beth, ele na verdade, ele, como é que se diz? Ele trabalha pro Conselho do Mal, tá? O Conselho do Mal, inclusive, ordena que ele vá e destrua o escolhido. E na verdade, a porra do Conselho do Mal nada mais é do que uma gangue de alienígenas franceses. Sim. Nossa Senhora. E o pior de tudo, a Linguinha também é um alienígena francês. Ué. E aí, final da brincadeira, o escolhido consegue arrancar as pirâmides do Betty, derrota o Betty, e a linguinha derrota as naves espaciais pirâmides dos alienígenas franceses do Conselho. Sim. Sim. Tomar no cu. Não quero mais. Isso descreve. Olha, cara, só pra não dizer que o filme foi uma merda, o que foi? Foda-se. Eles botaram cenas de um próximo filme que, graças a Deus, nunca aconteceu. E se Deus quiser, nunca vai acontecer. Kung Paul 2, o movie, né? Nunca aconteceu e nem vai acontecer, tomara que não. E depois eles mostram cenas do Steve Oderegg sem as cenas dos chineses em Wolverine. Como é que eles enfiaram o Steve Oderegg dentro das cenas, cara? Essa parte dos bastidores eu gostei. E das cenas de foi a melhor parte do filme. Foi a única parte que prestou. Foi as cenas do bastidor e as cenas de erro. Né? Fim, dente, foda-se. Depois desse daí, eu só digo assim, Nerdmaster, você nunca mais vai dizer que eu não faço nada por você. É, desculpa. Mas tem pior. Porque puxa um pior. Não, esse daqui eu não achei pior do que esse, não. O pior foi o que a gente acabou de falar. Eu vou trazer um que é interessante, inclusive eu vi na data de lançamento dele. Kung Fury. De 2015, lançado em 22 de maio de 2015. Ele foi escrito, dirigido, produzido e atuado pelo David Sandberg. Eu não sei se vocês perceberam que todos os filmes têm isso. Todos os filmes, o produtor, o roteirista, o diretor, o escritor é a mesma pessoa. É a ideia, ideia louca de alguém que resolveu colocar isso no cinema. Não, mas esse Kung Fury... O cara recebeu o 13º. O cara recebeu o 13º, mas vamos fazer um filme. Pronto. Não, é a paródia das paródias de filme de Kung Fu Galhofa. Cara, puta que pariu. Por favor, J. Santos, a sinopse. Um detetive de Miami, dotado de superpoderes, viaja no tempo para matar Hitler e os nazistas em uma guerra estilo videogame. Não é exagero. Sim. Exatamente esta sim. Merda. Não, está sendo bondoso, né, aqui? Aqui está sendo justo. Mano. Tá. No elenco, tivemos o Kung Fury como o seu David Sandberg. E não teve dublagem. Pelo menos até hoje nunca dublaram esta merda. Então não tem dublagem oficial dessa porra. É tudo no original em inglês. No papel do Adolf Hitler, quem fez foi o seu Jorma Taconi. O Hackerman! O seu Leopoldo Nilsson, que é a cara do Weird, do Al Weird, sabe quem é o Al Weird? Ah, sim. É a cara do Al Weird, cara. Puta que pariu. A Barbariana, que é porra, concordo. Desse filme, né? Helene Yang e a outra desse filme, que é a Katana, dona Helene Alisson. Cara, eu entendi sacana, velho. Não, é Katana e Barbariana. Tá? Não é sacana. Prefiro a Barbariana, na boa. Aí... Não, mano, nada contra, mas as duas são rapá. As duas são rapá, mas eu prefiro mais a Barbariana. Ok. Eu prefiro o Thor. Puta que pariu. Tá bom. Além do Thor, tivemos também o Triceracop. No corpo era o seu Eric Honsky e a voz era seu Frank Sanderson, que era um CGI que, de novo, Jorge... Boneco! Boneco! Né? Puta que pariu. O chefe da polícia foi o seu Pierre Hanking Artvirius, né? E no papel de Hoff 9000... Ninguém mais, ninguém menos que o maravilhindo David Hasselhoff. Tinha que estar lá. Tinha que estar lá. Aliás, vai estar mais um dos links relacionados desta porra. O clipe musical Hoff 9000, que é o David Hasselhoff cantando a música tema da porra do Kung Fury. caralho, é uma coisa quase tão surreal quanto a porra. Curiosidade sobre Kung Fury. Ele foi lançado em 2015 e ele foi lançado na Steam. E mais ainda, ele antes disso, ele foi um catarse. Ele foi um projeto de... Fizeram lá um crowdfunding lá pra ele. Um projeto. O cara pediu 100 mil pra fazer, ganhou 1,5 milhão. Pra ver como é que o povo queria ver essa merda. E, mano, foi um barato. No dia do lançamento, subiu um pop-up pra mim na Steam, falando assim, ó, tem algo novo para você dentro da Steam, um filme. Aí eu assisti, eu, puta que pariu. Né? Beleza, então o que que acontece? Panorâmica, Miami, 1985. Três tatuados são interpelados por um policial numa viatura. E um dos tatuados bate com o skate no chão e faz a viatura voar pelo espaço, enquanto os outros três explodem ela com metralhadoras. Esse é o resumo, mano, do filme. Mano, assim, o Nerdmaster, só me lembra uma coisa que eu não tenho certeza. A gente já gravou sobre aquele filme do Super Mario, né? É claro. Todinho ele nessa cena. Claro. Lógico. Aí entramos num fliperama, vemos um moleque dar um chute num arcade de um jogo chamado Laser Unicorns. Nossa. Que por acaso é o nome da produtora dessa porra desse filme. Laser Unicorns. A máquina fica puta, cresce braços e pernas, ela começa a dar porrada em todo mundo na rua, inclusive tiro. É muito aleatório. É tiro! Né? O mais aleatório ainda, meu querido Jorge Jota, que não ainda está satisfeito com essa aleatoriedade, é como que a máquina se recarrega. Com fichinhas de videogame. Puta ela que me pariu. É, porque nos Estados Unidos é quarter, né? 25 Sim. centavos, não é ficha, é dinheiro mesmo. Ela arrebenta um parquímetro, pega as moedas e se recarrega botando créditos na porra Puta do arquivo dela. Velho. Puta que pariu. Gente, peraí. Antes, mas aí, beleza. Antes que eu siga em frente, o Morgo, lá no nosso grupo do Anime Sphere, lá do WhatsApp, ele acabou de me mandar uma dessa. Do Jack Chan, do Bruce Lee, do Jet Li e da Emily Lee. Não, pera, essa é cantora de rock. Ai, caralho. Que bom. Que bom. E você interrompeu a gente pra falar. Não, eu quis trazer a minha indignação, velho. Não é possível. É, muito bem indignado. Foda-se, é você que vai editar. Então tá. Nós vamos até a casa do nosso herói, o Kung Fury, que recebe uma ligação dizendo que uma máquina de arcade tá tocando rum na cidade. E ele, com licença... se autodefenestra pra Sim. fora de casa até o seu carro e corre para a cena do crime. Uma vírgulazinha aí ao melhor estilo Top Gear Sim. 2. Sim! Né? Por aí. Cara, eu faço assim, puta que pariu, o carro vermelho. Top Gear 2 ou Miami Vice, você escolhe. Top Gear, cara, sempre. Então, qual dos dois for a referência, né, mais antiga? Mas aí, beleza, papo vai, papo vem, ele pula no carro e começa a atirar no arcade e começa a desferir altos socos no arcade, dá inclusive um bug na porra da cena, dá um glitch na cena e ele começa a perseguir o arcade num helicóptero e começa a atirar no arcade, o arcade morre e óbvio que o arcade morrendo, o Kung Fury não poderia lançar outra fase de efeito que não. Game Sim. Né? E como todo bom herói da década de 80, o Kung Fury sai dessa cena e o arcade explode atrás dele. É, aquela né? explosão ao estilo Michael Bay, velho. Né? Aí, nesse meio tema, surge o nome do filme, né? Kung Fury, né? Tcharam. E aí ele começa a contar a cena da origem dos poderes dele. Simplesmente, anos atrás, ele e o parceiro dele, chamado Dragon, perseguiam um ninja vermelho por um beco. O Dragon é cortado ao meio pelo ninja, literalmente na... Véio, ele cortou o ar nada. Valeu a referência. Na vertical, né? Não na vertical, horizontal. Né? E quando o Kung Fury vai atacar um ninja, ele é atingido por um trovão místico e atacado por uma cobra naja transcendental. Sim. Nossa. Palavras dele mesmo. Tá? Num devaneio, ele aprende tudo de Kung Fu em templos antigos e derrota o ninja. No que ele derrota o ninja, com uma outra explosão, óbvio, claro, ele pega um pedaço do trapo da roupa vermelha do ninja e começa a usar como bandana, e assim surge o Kung Fury. Ryu! Né? O Guy, né? Guy do... Street of Rage. Final Fight. Isso. Aí temos os créditos de abertura, no melhor estilo Miami Vice, né? Mostrando o nome dos atores, o caralho é quatro, puta que pariu, que mano, merda. E o chefe da polícia chega pra dar uma bronca no King Fury, que pra derrotar um arcade ele destruiu três quarteirões da vizinhança. Poxa. Mano, olha, né? E mano, olha essa cena que se segue, velho. A cena, tipo, o Adolf Hitler aparece no meio da cidade, rouba um celular daqueles StarTAC gigantesco e começa e liga pra polícia e começa a atirar pelo telefone. Nossa senhora, velho. Nesse meio tempo, o chefe da polícia apresenta o Kung Fury, seu novo parceiro, Triceracop. Que é nada mais do que um cara vestido de roupa de Triceralta. Num CGI mal feito, caralho. Boneco! Jorge, por favor. Muito obrigado, Jorge. Aí o Adolf Hitler mata por telefone todo mundo. Sim. Da polícia, né? Mas aí o Kung Fury, pra poder enfrentar o Adolf Hitler, ele pede ajuda a ninguém mais, ninguém menos do que Hackerman! Sim. Olha, o maior nome... hacker de todos os tempos. Que nome original, hein, para um hacker. Hackerman, é porque ele não é qualquer hacker. Quem diria? Ele é o maior hacker de todos os tempos. O cara é tão hacker, mas tão hacker, que ele conseguiu triangular a ligação do Hitler, mesmo depois dele ter fechado. Exato. A ligação. Exato. Ele é muito hacker. Ele é tão hacker que ele consegue triangular o tempo em si, consegue hackear o Kung Fury através do tempo, só que ele erra a quantidade do tempo e manda ele pra puta que pariu. Peraí. O que é que acontece? Eles descobrem, no hackeamento do Hackerman, que o culpado dessa brincadeira é ninguém mais, ninguém menos que Adolf Hitler. Aí o meu filho pensa, Adolf Hitler, já ouvi esse nome. Ah, nossa. Sim, era aquele líder nazista. Sim, então precisamos ir até a Alemanha nazista. Mas como eu poderia ir até a Alemanha nazista? Eu precisaria de uma forma de viajar no tempo como uma máquina do tempo. Aí o hacker, não se preocupe, eu vou hackear você pelo tempo. Nossa. Que filha da puta usa como prancha de surf temporal um MSX Hotbit HB8000. Sim, eu pesquisei. Nossa senhora. E... Sim, eu sou babaca a esse ponto. Eu pesquisei qual era, mano, a porra da plaquinha. Mano, eu até pensei que fosse um daqueles videogames antigos, tipo um Amiga, sabe? Mas é um MSX Hotbit, é um computador barra videogame. Pois é, que naquela... Antigamente, Jota, tinha daqueles videogames que era basicamente um teclado portátil que você ligava na televisão e jogava joguinhos nele. Na entrada da antena, canal 3. Na entrada da antena, canal 3. E os jogos eram carregados por ele por fita cassete. Sim, e sim, eu já joguei um desses. Sim. Cara, e a narração da viagem no tempo, hackeando 2 anos, 3 anos, perdi a conta. Não, e o pior é que a cena de hacker é aquela estilo cena de hacker da década sim. de 90. Um monte de telas aparecendo códigos mirabolantes e o cara tá batendo no teclado em velocidades supersônicas, tal e coisa, e não significa um porra nenhuma, porque eu sei ler a merda do código. Eu também! Ele não tava escrevendo nada com porra nenhuma. Mano, ele tava mandando um print alien e disse qualquer merda no meio do caminho, velho. Né? Mas aí, como disse o Jorge, o hackeamento dá errado e o King Fury vai parar na era dos vikings, na Escandinávia. Ele é atacado por nada mais nada menos que laser rápido. Sim. Nossa senhora. Ah, sim. Velociraptors que disparam laser pelos olhos. Não, você não ouviu. Cara. Aí o King Fury pensou, laser raptors. Eu devo estar na Escandinávia, na época dos vikings, que é o único local onde puta tem laser raptors. Caralho! Cara, sinceramente, na hora que apareceu a porra do laser raptor, eu juro que eu tava desistindo. Eu juro que eu falei, não tá mais valendo a pena. A porra dele. Só valeu a pena. Eu só consegui me salvar de continuar assistindo essa porra. Que aí surgiu montada no lobo cinzento e carregando uma metralhadora .50 giratória. Barbariana! Rapaz! O avô repita. Rapaz! Vocês dois não sabem imitar direito, farei eu agora. É claro, até porque, né? Tipo, vocês não precisam imitar, vou colocar isso daqui como efeito. Rapaz! Foda-se, né? Mas aí Barbariana chega, cumprimenta o Kung Fury, o Kung Fury conta pra ela que ele é um policial do futuro que veio pro passado matar o Hitler. E aí outra guerreira, de nome Katana, dá uma carona pro Kung Fury no Sim. Rex. Por que não? Por que não? Né? Se Jesus já montou um T-Rex, por que não? Katana Sim. e Kung Fury. Não vejo problema nisso. Alguém vê problema nisso? Não vejo. Eu fiquei só com inveja, mas tudo bem. Mas aí, o Kung Fury conta a história dele pra Katana e nada mais, nada menos, ele evoca Thor, nossa, o deus do trovão, para fazer Jota Santos ficar molhadinho. Cara, como é que ela invoca Thor? Qual é a técnica de invocação? Ficou curioso! Ela grita! Ela chama Thor! Só, filha da... Mas, por favor, Jota Santos, você que se apaixonou por esse personagem, que eu sei, descreva Thor. Um gigante, forte, musculoso, trincado no suco, barbudo e velhinho, velho. Puta que pariu. É um filho da puta de um sexagenário barbado e musculoso. O quão musculoso pode ser um sexagenário? Mestre Kami mandou um abraço. Inclusive... Com a boca tortinha, né? Com a boquinha de lado. Não, mas o Mestre Kami fica musculoso de verdade. O Thor, não. Não, o do Thor é puro creme do suco aquilo ali, né, velho? Né? Não que isso impeça King Fury de elogiar os belos e épicos peitorais do Thor. Ah, você gostou? É. Foi interessante. Puta que pariu. Então, Thor, nada mais, nada menos, usa o seu Hammer Time para abrir um portal para a Alemanha nazista. Para a Alemanha nazista. Porra. Ai, Jesus. Aí, ao se despedir da Katana e da Barbariana, o King Fury entrega o seu número de telefone. Aí você pensa, porra, pra que caralho uma menina na época dos vikings vai precisar do número de telefone? Não seja por isso, tome aqui um telefone portátil celular de última geração dos anos 80, com direito a merchandising. Caralho, eu nunca senti tanta vergonha alheia na minha vida, cara. Puta que pariu, cara. Com merchan falando... Oh, é o TK-9000, 9000, da puta que o pariu. Mano, a propaganda foi no maior estilo Ligue Já, velho. Ligue Já, Zé, 1406, claro. Não. Puta que pariu, né? Falava mais nada. Aí, beleza. Chegamos na Alemanha nazista, vemos dois soldados, um sacaneando o outro, porque os dois estão com bigodes escrotos, mas o cara do bigode louro, vou te contar, é mais escroto ainda, que parece a porra dos pentelhos que nasceram no cu Sim. da boca dele, né? Não. Puta que pariu. Aí eles sentem falta do tanque, ué, cadê o tanque que tava aqui? Aí nada mais nada mesmo, King Fury pega o tanque e... Caramba! Os guardas do nazista lá, eram só dois guardas e um Panzer, velho, só ali na frente. Só. Do... foda-se. Né? Aí, beleza, passamos para a reunião do Partido Nazista. Hitler se gaba para meio mundo de que ele é o maior lutador de Kung Fu do mundo e todo mundo aplaude ele. Mas, de repente, King Fury invade a festa e começa a, como já disse o Jorge, agora eu repito, a comer a porrada na casa de Noca. Chinela canta na casa de Noca. E o Kung Fury é tão foda, mas tão foda, que até mesmo sem copiar, ele derrota os nazistas. Cara, que coisa horrível. E aquele partido inteiro no fundo lá, no chroma key. Coisa mais feia, mal feita do caralho. O pior de tudo é o cara dizer que desarmou o cara e arrancou os braços. Nossa. Não, ele usou a técnica do vou bater nesse filho da puta com esse outro filho da puta. Obrigado! Eu ia falar essa mesma frase. Ele usou... Eu vou bater nesse filho da puta com este outro filho da puta. Ele usou um filho da puta como skate, velho. Ele ainda fez firula. Pois é. Ele arranca o braço de um filho da puta e faz os braços do filho da puta de nunchaku na cabeça do outro filho da puta. Aí Hitler, que tava assistindo essa merda, fica puto, liga uma alavanca, brota uma metralhadora no palanque que ele tá e ele metralha o King Fury, aparentemente matando ele. Não, aparentemente não, matou mesmo. Surge! Não, calma, bebê. Calma. Sua piranha. Assim que a banda toca. Mas aí surge novamente Thor, o deus do trovão, só que dessa vez ele evoca o T-Rex, o Triceracope, o Hackerman que vira um robô, a Barbariana e a Katana, e a galera começa a fazer a festa de bater em nazista. Porque não tem nada mais gostoso nessa vida do que bater em nazista. Só se fossem nazistas zumbis, aí seriam perfeitos. É, e ali não deixa de ser tudo personagem de chroma key, né? Detalhe que Triceracops só atira nos testículos. Só nos ovos. Eggshot. Aí a gangue mata todos os nazistas. Não. Por favor, um rimshot daquele comprido. Precisa, tá? Velho. Precisa, mano. Aquele comprido. Aquele... Não, aquele comprido, tá? Aqui foi o Golden Week da semana. Foi a melhor piada da semana. Parabéns, Jota. Uma das poucas vezes que tu acerta no meio. Igual o Triceratops. Tu acertou literalmente nos ovos. Exato. Bom, mas aí a gangue mata todos os figurantes que tá ali e o Hitler liga a águia de ouro do palanque que ganha vida e ataca o T-Rex. Né? Hackerman vê o Kung Fury aparentemente morto e vemos uma animação, caralho, que animação linda. Nossa. Da pós-vida do mano, Kung Fury. Ele encontra mano, cobra essa... Pera e aí, nada mais... Peraí, só um instantinho, Nerdmaster. Essa animação, pra quem quiser a referência, é no maior estilo Rambo dos anos 90. Ou no melhor estilo? Não, também no melhor estilo, sim, os carinhosos. Também, mas eu falo mais também. Porque o traço do Kung Fury... Tá quase a cara do Rambo. Ele encontra lá Cobra, que é parece ser a entidade do pós-vida que cuida dos mortos, que nada mais era do que a cobra mística transcendental que picou ele lá na puta que pariu da origem. Tá? É a mesma cobra. Tá? Ok? Beleza? Então tá. O Kung Fury dá voz de prisão para a cobra, porque ele está interferindo com os trabalhos da polícia. Puta que pariu. E num chute à lá voadora do Sub-Zero, ele volta para a vida, porque ninguém mais, ninguém menos do que Hackerman hackeou as balas para fora do corpo do filho. Nossa senhora, meu Deus do céu. Não, eu não estou exagerando. Exato, essas foram literalmente as palavras que ele disse. Tá? Filha da puta. Bom, aí beleza, o Hitler parece que tá se arrependendo, né, da boas-vindas, tenta fazer as pazes, né, com o King Fury e tal e coisa, e no melhor estilo Johnny Cage, o King Fury soca as bolas do Hitler e dispara o Hitler pra longe. No melhor estilo, Johnny Cage, né? O Thor dá-lhe um Hammer Time no Hitler, mas ele é salvo pela águia e desaparece. Então, parece que acabou, né? King Fury agradece a todos, especialmente o Triceracope, passa a considerar o Triceracope como realmente o parceiro dele. Todo mundo volta pra 1985. O Kung Fury vira pro Triceracope e fala: pô, mas eu te amo, que não sei o quê. Puta que pariu. Galhofa, foda-se, né? Aí a gente vê a cena do arcade de novo, só que dessa vez, quando a gente pega o Kung Fury no carro, ele está falando pro computador do carro, sim, no melhor estilo... No maior estilo pole position, naquele desenho dos anos 90. Não, pole position não! Que pole position porra nenhuma! O seriado que o Hoff fazia... Super Máquina. Super Máquina. Super que pole position com teu cu? Era o Hoff 1000. Hoff 9000 era o kit. Era o kit Super 9000. Máquina. Ah, mas pole position que... também faz isso, porra. Pole position de cor boa. Adoro. Porra. Aí, beleza, o King Fury discute com o Hoff 9000, o carro dele, o Odyssey. Mas aí, beleza, a gente vê de novo o retorno do Hitler lá, Exterminador do Futuro, só que dessa vez ele trouxe a Águia de Ouro, beleza. E o King Fury vê um SS nazista no arcade e descobre por causa disso que Hitler está vivo. Pam, pam, pam! E a última cena é que a gente vê o Hitler voando numa águia rindo. Entende? Nossa. Cara, esse The End é o The End mais foda. É, porque ele deixou claro que vai ter um segundo filme. E segundo... Eu vou lhe dizer, não teve. Eu vou dizer qual é a coisa mais legal nesse filme todo. É que ele é curto, ele é pequenininho. É, só meia hora. E tá todo no YouTube. E sim, se você quiser ver, eu recomendo, tá? Apesar de ser uma merda, é uma merda de divertido. Ah, eu encontrei ele. Eu vou deixar o link. Eu encontrei ele dublado, viu? Já dublaram ele, então? Eu assisti dublado. Já assisti ele dublado. Mas não é dublagem oficial, mas dublagem... Acho que não, porque ele chama a mulher de sacana. Então, vou ganhar uma carona sacana? Vou. Então com certeza... É fã dublagem, velho. Eu falei que não tem. Com certeza é. Fã dublagem não conta. Vou sim, quer dizer, depois. Bom, considerações finais, vamos terminar. Caralho... Quase três de bruto. Quase 3 horas de gravação. Bom, puta que pariu, Jorge. Eu sei. Bonito. Falando nisso, Jorge, suas considerações finais dessas 4 obras que a gente desovou aqui no Paraná. Puta que pariu, desovar é a melhor palavra pra explicar isso aqui. Mas assim, de todos os 4 filmes, o único que eu não gostei de assistir foi o Kung Po. Qual o teu favorito? Vamos lá, vamos elencar. Ah, qual mano, foi o teu favorito? O meu favorito é o Kung Fury. É. Kung Fury? Sim. Sério? Tá bom. Ok, me surpreendeu. Não, porque... O favorito do Pensador, porque eu sei, porque ele já me contou, é o Shaolin Soccer. Tá? Não por acaso foi ele que escolheu o Shaolin Soccer para essa conversa. Então já vou deixar a conversa do Pensador aqui. Jotinha! O que você achou dessas 4 obras? Nossa! Qual foi a sua favorita? Obras define, né? Você tinha prometido que não ia fazer a gente passar por isso desde os filmes rip-off do Kuma, né? E aí você... Eu não prometi nada. Você acreditou, Jota? Eu prometi pro Matheus. Não, peraí. Eu prometi isso pro Matheus. Você tá vendo o Matheus nessa chamada? Ouvintes, vai estar o link dos filmes rip-off do Conan aí pra você. Pode dar, tá lá. Eu pedi desculpas e falei que o Matheus não ia participar de uma merda. Certo. Só que eu assim. Falei que... É, o melhor de todos esses aí foi o Shaolin Soccer, de longe. É, esse último, o Kung Fury, foi bom porque antes dele eu tinha visto o que eu indiquei. Então, meu amigo, qualquer um depois de Kung Po é melhor do que o Kung Po. Muito bem. E na minha opinião, cara, eu amo filmes galhofa de Kung Fu. Tem muitos outros. Ouvinte, se quiser deixar sugestões de outros filmes, a gente pode fazer uma parte 2 dessa porra, porque ainda tem filme Sim. pra caralho. Eu quero ver, Norberto indicando. Norberto indicando. Ah, falando nisso... Inclusive, a gente pode fazer filmes de zumbi... Ah, só pra dizer que a Laurita, antes de ela ter deixado de assistir a gente aqui, ela também sugeriu um tema aqui pro Paranerdia, que é cópias de Gremlins. Ah, tem muito. Ah, tá, tipo Critters, né? Tanto que ela, inclusive, me passou um link do YouTube que fala sobre 6 cópias dos filmes de Gremlin. Ok. Passo. Você me passa. Tá bom, tranquilo. Então tá. E o meu favorito desses 4 que a gente fez é disparado o Kung Fusão. Do Steve Chow, com a véia, né, com a Dona Florinda, seu barriga. Que puta que pariu, cara. Eu morria de rir a cada cena dessa porra desse filme, cara. Então é isso, queridos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Corram atrás dessas porras, desses filmes. Se eu não me engano, o Kung Po e o Kung Fusão estão na Netflix, se eu não estou muito errado. O Shaolin Soccer tu vai ter que dar teus pulos, tá? Porque o Shaolin Soccer não tem lugar nenhum. Só no Kung Fury. E o Kung Fury tá no YouTube inteirinho. Porque ele foi feito para YouTube. Não tem nenhuma. Qual é os. Quais são ficamos os. Ficamos por aqui então, cara, só um instantinho, Nerd Master. Ah. É, quais são os filmes que você falou que estavam na Netflix? O Paul e o Kung Fusão. Peraí. Eu acho. O Kung Fusão, eu já te confirmo, tá mesmo. Já o Kung Po, não. Ah, então foda-se. Kung Po não faz diferença pra mim. É bom, não veja, pelo amor de Deus. Já ouviu aqui. Então pronto, vê o Kung Fusão, que é o meu favorito. Kung Fusão tá ótimo. Na Netflix. E o Kung Fury no YouTube, pronto, você já tá assistindo. Apesar de, cara, corre atrás do Shaolin Soccer. Vale muito mesmo. Pena, bom, cara. O Shaolin Soccer vale muito, cara. Se você for ouvinte do Paranerdia, que faz parte do grupo do Hub Multicultural do Paranerdia, eu vou botar na data de hoje da gravação deste Paranerdia, 22/12/2024, o filme Shaolin Soccer inteirinho lá para vocês assistirem, tá? Então, corre atrás. Então, é o Kung Fusão na Netflix, o Kung Fury no YouTube e o Shaolin Soccer no Hub Multicultural do Paranerdia. Ok? Beleza? Okay. Legal? Vida longa e próspera! You got an Herd Mail. E aí, pessoal? Belezinha? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. Eu agradeço a todos os padrinhos, mecenas do Paranerdia que ficaram mesmo durante o período de queda. Então, os nomes deles são mais do que bem-vindos. Obrigado a todos. Vamos começar com a listagem. Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joninha Trekker, Arthur Bonifácio, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Emílio da Costa Mansur, Guto Lima Santos,